Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1122 e estamos hoje no dia 17 de agosto de 2025. Um bom dia bastante efusivo, bastante forte para os nossos voluntários que estão lá na Feira do Livro Espírita, aqui ao lado da nossa rádio, né? A todos eles que estão lá, que vão começar a trabalhar daqui a pouco, um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos pedindo licença para entrar em seus lares para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Aos nossos apoiadores e às nossas casas espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefo, o Luiz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia são as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e também o grupo musical Castelã. Hoje os nossos convidados aqui são o nosso irmão Rodolfo Colevati e o nosso irmão Carlos Daniel. Os dois que são representantes aí dos nossos movimentos espíritas aqui na cidade. E o tema, eu vou dar um minutinho para vocês pegarem a caneta. Por favor, vocês pegam a caneta aí para vocês anotarem o tema. Porque depois a gente vai sortear. Quem acertar o tema de hoje vai ganhar um presente. Porque olha o tamanho do tema. As respostas espíritas para as grandes questões da humanidade. Anotaram, né? Depois eu vou perguntar. Quem acertar o tema, ganha não sei o quê, tá bom? Valendo o livro. Foi o Rodolfo e o Rodrigo que criaram esse tema. Deve parecer coisa aqui que nós vamos descobrir hoje no mundo todo, porque um tema desse tamanho, né? É, tem que aparecer coisa... Esse é do Rodrigo, viu? Exatamente. Que tinha colocado uma coisa bem menor, né? Uhum. Isso aí foi da inteligência artificial. Foi inspiração, tá vendo, né? Espiritual. Foi. Foi. Exatamente. Ou nada é artificial, né? Então, bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui, que estão ouvindo a gente aqui da Rádio Vivência Espírita, aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Então, a gente já agradece aqui aos ouvintes que estão escutando a gente lá da Web Rádio Semente de Amor, da Rádio Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina, e da Rádio São Francisco, Tobias Barreto, que retransmite a gente todo domingo aqui de manhã. A gente agradece também aos ouvintes, aos vivencianos que estão aqui no nosso YouTube assistindo e também pela Web Rádio Semente de Amor de Campo Grande, Recanto da Prece Euripes Barçanufo e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que também retransmite nos canais. Então a gente já deixou aqui a enquete, né? A enquete é, você decorou o nome do título do... Não, brincadeira, pessoal. O pessoal já estava preocupado. Então, aqui a enquete, quem escolheu foi o Jorge, hein? Então, você acha que o planeta Terra já está vivendo o início de um mundo de regeneração? Então deixa aí a sua opinião se você acredita aí que o planeta Terra já está vivendo o início de um mundo de regeneração, tá? A gente vai comentando aqui, deixa suas perguntas, pro Rodolfo aqui e pro Carlos, e a gente vai fazendo, já coloca aqui no YouTube que a gente vai fazendo, ou pelo nosso WhatsApp, tá? Então quem quiser ligar também aqui, ou entrar no WhatsApp, esse é o número 12-3921-3009. Vamos colocar lá o Tião para trabalhar, né? O Tião tá ali fora junto com o Silvio, e ligue para nós aqui no DDD 12-3921-3009. Vamos mandar um abraço especial para o Carlos, que não veio. E também não avisou. Que não veio hoje. Não avisou o Jorge, é verdade. Hein? O Carlinhos. Não, ele avisou para mim, o Carlinhos avisou, tá resfriado de novo e ele fica preocupado de vir aqui, porque a última vez que ele veio resfriado, ele passou Covid para umas 5 pessoas aqui no estúdio. É porque quando ele avisou. Então ele ficou complexado, né? É porque quando ele avisa pra mim. Se ele espirrou, ele não vem. É que quando ele avisa pra mim, eu compro o pão de queijo, né? No lugar dele. Agora a gente não tem nada aqui pra servir. Mas quando, geralmente, quando vem liderança assim de movimento espírita, a gente não trata muito bem, não. Assim é normal. Não, mas acontece o seguinte. Que é pra não acostumar, né? Exato. O Carlinho não avisou. Ele não avisou pra você que ele sabe que você vai comprar o pão de queijo, você vai comprar o pão recheado, você vai comprar os biscoitinhos pra gente. E aí não sente falta dele. Então, tá atendia, falta também do café dele, né? O café dele tá sentindo falta. Olha lá o Silvio lá. O Silvio tá substituindo aí, mas não tá à altura, né? Sacanagem. Que sacanagem. Não, o Silvio tem que treinar pelo menos um ano. Se o Silvio treinar pelo menos um ano fazendo café, quem sabe se dá pra tomar o café dele. Então esse é um podcast sem comida, né? Vamos pedir lá pro iFood entregar aqui, né? As batatinhas. Então, vamos iniciando. Rui. A prece será do Rodolfo. A prece de abertura. Rodolfo vai fazer pra gente. Então, bom dia, Rodolfo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Para agradecer a Deus, nosso Pai, que estamos aqui reunidos, e para Jesus, nosso mestre, irmão querido, pedir para que a espiritualidade maior nos proteja, nos abençoe, proteja todo mundo que estiver aqui nos ouvindo também, que abençoe essa nossa Feira do Livro, que nós podemos continuar firme na caminhada e fazer um excelente programa, que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será as respostas espíritas para as grandes questões da humanidade. E nós estamos aqui com Rodolfo Colevatti, que é presidente da USE Municipal aqui de São José dos Campos. E temos o Carlos Daniel, que é o coordenador da Aliança Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte aqui de São José dos Campos. Bom dia, Carlos Daniel. Bom dia, Rui. Bom dia a todo mundo da bancada. Bom dia, amigos vivencianos. Quero agradecer a vocês por mais uma vez me convidar, né, para estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Não, o nosso programa está aberto para vocês, é a hora que vocês fizerem, viu? Obrigado, Rui. Precisa de convite, não, né? Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Obrigado. Rodolfo, bom dia. Bom dia, Rui. Mais uma vez, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês e para falar de um tema tão importante e da nossa Feira do Livro também. Muito legal. Ontem eu estive lá na inauguração da Feira do Livro. Como tem livros bonitos agora, né? Dá até gosto de ler os livros espíritas agora. As capas e acho que o conteúdo estão ficando cada vez melhores. Melhor. Né? Ambos. Evoluindo como estamos evoluindo também. E o preço também, né? O preço está super bom. Aproveitar para convidar os nossos amigos espíritas da região para que venham comprar o livro daqui, porque eu fiquei assustado lá com o preço do Evangelho e com o Livro dos Espíritos, que são obras básicas na cadernação de jornal, né, o papel jornal. Econômico. A R$7 cada exemplar. E tem muitas casas aí que estão doando os Evangelhos e doando o Livro dos Espíritos. Né? A gente faz esse preço bem baixo, exatamente para as casas que recebem pessoas que nunca estiveram numa casa espírita ou não tem esses livros, e para que possam doar e para que alguém também possa ler, né? Temos esses livros, esses dois livros a R$7, em bastante quantidade, exatamente para atender a demanda das casas. E temos também livros dos Espíritos, Evangelho, Segundo o Espiritismo, A Gênesis, O Céu e o Inferno, Livro dos Médiuns, a R$ 19,00. Excelentes traduções, Espiral também. Depois você fala dos preços. É que você citou, Você citou, aí eu peguei o seu gancho. Desculpa, perdão. Não, e nós também queremos parabenizar o pessoal lá do Giga Vale, que o Carlos e a Silvia e a Maria Eduarda, você vai lá, tem o Evangelho e tem o Livro dos Espíritos para levarem gratuitamente. Né? As pessoas que forem lá e quiserem levar o Evangelho, está lá à disposição. Nossa, que bacana. Então, é legal ele ter falado isso, que não é empresa, né? Não é no Centro Espírita, é na empresa, lá no Giga Vale. Na empresa, né? Deixa lá. É gente que não tem vergonha de livro espírita, né? Não anda com livro espírita. Uma vez eu conversando com o Nando Cordel, cantor e compositor Nando Cordel, ele falou: eu sou espírita de andar com livro dentro do metrô, com a capa para todo mundo ver. Eu não boto capa no livro espírita, não. Porque tem um monte de espírita que bota a capa no livro para ninguém ver o que ele está lendo, né? Para não ver, nossa, aquele cara está lendo um livro espírita, né? Então é isso que a gente está falando aqui, que o Rui está falando. É numa empresa normal, comercial normal, que ele deixa os livros espíritas lá mostrando para todo mundo que quiser, ó, leva aqui o Evangelho, leva aqui o Livro dos Espíritos para vocês. Então, sem ter vergonha disso. Igual o Walter também, da AWS, também não tem vergonha de nada. Sempre Por exemplo, lá fora a gente vê isso acontecendo também. Por exemplo, você tem o Hotel Marriott, que eles são Mormons, né? Todo quarto se abre lá, tá lá o Livro dos Mormons. Todo quarto de Marriott no mundo inteiro, aqui no Brasil, todas as unidades do Marriott aqui no Brasil, você abre a gavetinha, tá lá o livro do Mormon lá. Né? Se tiver algum. O Polo Hotel podia fazer isso, né? Coloca lá o livro do. Não, eu interessante. Legal, né? E o programa Visão Espírita, ele tinha aquela campanha: vamos esquecer Kardec. Inclusive, meu filho falava em off lá: vamos esquecer Kardec. Mas o que é esquecer Kardec? É esquecer um livro da codificação numa banca de jornal, num banco de... No ponto de ônibus. Exatamente. Ponto de ônibus, que era justamente para o pessoal pegar e levar embora, né? A primeira vez que eu ouvi essa campanha, eu peguei alguns livros, né? Na época, custava R$ 2, R$ 3, um Evangelho Segundo o Espiritismo. E eu acho que eu peguei uns 8 livros, comprei lá do Anjo Ismael e saí esquecendo nos pontos de ônibus, né? Aí deixava lá, falava, será que alguém vai pegar? Daí depois eu voltava, tipo, pelo mesmo caminho para ver se alguém tinha levado o livro. Aí eu vi que o livro não tava lá, falava assim, alguém encontrou. Nossa, Daniel, você falou uma coisa agora que a ficha da gente cai depois de tantos anos, né? Assim, tipo assim, ultimamente tem sobrado tanto livro no centro, o pessoal leva muito livro. A gente coloca até no sebo e não sai. É livro demais. Sim. Então, eu mesmo sou um cara que fica... Nossa, mas tem livro demais. Nossa, o pessoal traz livro pra caramba, tá tudo. Então, eu vou começar a pegar um monte de livro e sair deixando por aí. Sim. Ao invés de ficar reclamando que tem demais. Né? Não, mas lá no Paulo de Tarso, existem os livros pra pessoa levar embora pra casa, né? É, mas o pessoal não tá levando, não. O pessoal não tá levando, não. Depois da internet, o pessoal não está levando muito livro, mas não. Você pode chegar e falar lá... Ó, pessoal, lá na casa da Marcela mesmo chega muito livro. A gente fala, ó, aqueles livros lá, todo mundo pode levar se quiser. Quando sair daí, pode levar. Poucos pegam. Poucos. É. Eu sou um grande fã de livros. Uhum. Nossa, eu tenho meu livreirinho lá em casa, lá, eu tenho uma minha coleçãozinha, né? E vocês estavam falando das capas, né? Como as capas estão bonitas, né? Ontem eu tava namorando um livro ali na feira do livro, né? Que é o Problema do Ser, Destino da Dor. Eu tenho esse livro e ele é a capinha antiga, né? Aquela capinha simplesinha, aquela capinha vermelha e branca. Isso. E aí ontem eu passei lá vi a capa toda nova. Falei assim, acho que eu vou renovar o meu livro. Comprar um outro que tem uma capa mais bonita agora, né? É o mesmo livro, mas Do Leon Denis, né? Isso, do Leon Denis. Esse é o livro de cabeceira mesmo. Não, esse livro é excelente, é maravilhoso. Esse livro tem uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, que o nome dele lá no francês não tem a dor. É o problema do ser e do destino. A dor foi colocada aqui no Brasil. Mudaram o título do livro em português. Foi para tropicalizar. Né? Foi para tropicalizar. E esse livro é maravilhoso. É que europeu não tem dor, né? Não tem, não sofre. Europeu né? Não sofre. Só sofre. Ah, é gente que é sul-americano. Pior que sofre. Pior que sofre também. Né? Só durante a guerra. É. Nossa. Esse é um dos livros que está lá na feira também, assim como vários outros livros do Leon Denis também. E o Paulo Estevam tem lá. Paulo Estevam também. Esse é, acho que é um dos melhores livros que eu li até hoje, é o Paulo Estevam, né? O Paulo Estevam você tem que ler já com o lencinho do lado ali, porque você se emociona o tempo inteiro lendo, você vai vivendo a história ali junto com o livro ali, você acaba chorando em determinado momento. É, há 2000 anos também, né? Há 2000 anos também é outro que você se emociona, que é a história mais autêntica que a gente pega de Jesus, né? É. Ali que a gente vê. É, muito emocionante, realmente. Então a gente... O Emmanuel apresenta para a gente o Jesus ali no livro, né? Há 2000 anos. Quem não sabe, pensa que é um livro só de romance, mas na realidade ele conta a história de Jesus ali também, conta tudo muito dentro daquele... É um dos livros mais emocionantes que tem dentro da doutrina. Agora, todos são best-seller, né? Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois... Essa série do Emmanuel, fora de séries do André Luiz, né? Todos têm lá na banca do livro. E tem até os meus livros lá também, tá bom, pessoal? Tá lá mesmo. O Jorge Reis é o nosso best-seller, tá com livros excelentes, com preços muito atrativos. Muito obrigado, Jorge, pelo apoio que você está dando para a feira. É, realmente é um prazer enorme ter você lá conosco, lá hoje, cantando hoje à tarde. E depois autografando livros lá na semana que vem, não é isso, Jorge? No sábado que vem, 14h, nós estaremos lá autografando os livros. E hoje preparando minha mão para não cansar muito. Já tá treinando. E hoje você vai estar lá cantando conosco às 16 horas. 16 horas, vou lá cantar umas músicas lá. É, o Jorge disse que o autógrafo dele custa, eu não sei quanto está custando. Ah. O livro é de graça. O livro é de graça. Ah, é? Baixei o preço do autógrafo também. Baixou só para feira, né? Só para feira. Exatamente. Bom, vamos lá, quem interessa. O que a Feira do Livro tem de especial, Rodolfo e Carlos? Você quer falar primeiro? À vontade. Olha, eu vejo assim com duas coisas assim que eu pontos assim que eu gosto muito da Feira do Livro. Primeiro, a variedade de livros, que você encontra livros de romance, você encontra livros de estudo, livros de bolso. Eu acho que isso é sensacional. Livro de sabedoria tem lá, né? Livro de sabedoria. Você tem livros ali para você, para todo tipo de necessidade que você, né, busca ali, você encontra. E a segundo ponto ali, eu acho que a receptividade da feira é sensacional. Você chegar ali na feira, ali, a pessoa já vem, olha, posso te ajudar? Que tipo de livro você procura? É, às vezes tem pessoas que procuram livros que gostam de procurar sozinho, né? Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de ficar namorando os livros, né? Então, mas às vezes eu procuro ali, né? Quando eu canso de procurar, aí eu falo assim, eu vou pedir para alguém me auxiliar. Você pede para uma pessoa ali que tá ali, né? Fazendo o trabalho voluntário ali, e essa pessoa prontamente... vai no computador e encontra ali o título que você quer, ó, tá aqui e tal. Eu acho que isso é muito bacana. A variedade e o atendimento ali da feira, acho que é sensacional. E a qualidade dos livros também. A qualidade do livro é sensacional, né? Eu estive lá, gostei muito das capas dos livros, é muito bonito, né? Os livros antigos que renovaram com as capas exatamente. Novas. Exatamente. A gente estava falando aqui sobre o livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é esse um papel mais em conta, né? Para o pessoal que busca para distribuição e tal. Mas para aqueles que são, como eu, assim, são colecionadores de livros, tem também aquelas capas mais bonitas, né? Mais trabalhadas. É, por exemplo, esses tempos atrás eu comprei a coleção da Revista Espírita. E aí eu gostei da capa dos que vieram. E tem lá, né? Lá tem lá a coleção toda. Né? Então eu comprei a coleção da Revista Espírita, daí os meus livros, eles são coloridas as capas. E aí eu vi lá aquela coleção de livros que a capa ela é um padrão. Nossa, padrão. Eu achei linda aquela ali. Eu já tô querendo trocar a minha. Eu tô querendo ir ali para renovar ali para trocar. Ó, Daniel, depois legal. Você dá uma olhada nessa daqui lá, ó, que tá vendendo lá na feira. Olha a capa diferente aí. Cordel, olha tá só. Vendo? Contos e causos. Isso aqui já esgotou lá na feira. Já vou querer. Eu tô levando mais. Já esgotou, mas já tá levando mais. Tô levando mais. Então... Já vou querer. Não, tô falando assim que o Daniel tá falando de capa. Essa capa aqui chama atenção. Porque o Fábio ensinou para mim, o Fábio da Editora Dionísio, que a capa vende 30% do livro, né? 30% do livro é vendido pela capa. Então, quando você for fazer um livro, tenta fazer a capa da melhor maneira possível, porque você incrementa a saída do livro... pela capa. Né? E essa capa é do Nil? Essa capa é do Nil. Todas as capas e os desenhos são também Nil, internos. Né? São o Nil que faz. E aqui é interessante que cada capítulo tem um, tem um, a representação do, do, do que está dizendo dentro também. Tem um desenho de cordel em cada capítulo. Que legal, né? Cara. Cada capítulo que tem legal, um... Que legal, Jorge. Muito uhum. bacana. E no lançamento ele, ele fez também aqueles pendurados, né? Fizemos pendurado, cordel com todas as coisas. Ficou muito legal. Lá. É. Agora muito tá numa legal. Onda de pintura aí. Se deixar isso aí lá em casa, meu filho pega isso aí, pinta tudo. Começa a pintar. Se ele pegar, se ele pegar lá dentro, por exemplo, os capos que tá na folha em dá branco, pra lá dentro, dá pra pintar. É. Dá pra pintar. Não, mas o Jorge falou que as pessoas não estão mais lendo. É. Eu acredito que as pessoas estão lendo, mas não estão guardando os livros. Então, lê e já descarta. Eu fazia muito isso. Né? Uhum. Lia o livro e já dava para alguém para continuar lendo. Eu não está continuando isso? Eu ainda continuo guardando os meus, né? Eu ainda, os que eu leio, eu ainda guardo. Algumas obras eu acabo passando para frente, né? É, quando eu comecei meus estudos da doutrina espírita, eu comecei. Eu tive interesse pela doutrina espírita através dos romances. É, minha mãe sempre gostou muito de livro espírita, né? Minha mãe é uma fã da Zíbia Gasparetto. E aí a minha mãe tinha ali uma coleção da Zíbia na casa dela. Daí um dia, eu olhando os livros ali, minha mãe contou uma história bonita sobre um romance, né? De que atravessava a fronteira da vida e tal. E eu falei assim, poxa, que história bacana. Onde você viu isso aí? Achei que ela tinha assistido uma novela, alguma coisa do tipo, né? Ela, não, foi um livro ali que eu li. E era um livro da Zíbia. E eu fui e falei assim, deixa eu ler então. Aí peguei esse livro para ler. E foi o primeiro livro espírita que eu li, chama Quando é Preciso Voltar, da Zíbia Gasparetto. É maravilhosa a história. E eu li aquele livro e comecei a me interessar muito por aquilo que a gente encontraria do outro lado da vida. É. E através daquele livro eu comecei a ler os outros. E eu fui guardando. Então eu li ali um romance, eu guardava. Porque eu queria ler de novo outra vez, outros dias, né? Então eu fui guardando, guardando, guardando. E aí depois de um passar de tempo, eu comecei a pegar esses livros que eram os romances e comecei a passar para que as pessoas também tivessem essa mesma vontade, essa mesma experiência de querer conhecer um pouco mais o mundo espiritual. O que levou muita gente para a doutrina foi aquele livro Violetas na Janela. Violetas na Janela. E do André Luiz também, né? É, do Nosso Lar também. E a Maria... É verdade. E a Maria, ela começou a psicografar na minha cidade, Leme. Vera Marizek de Carvalho. É. Esse livro, esse livro até hoje é um dos best-sellers também. É. Ele vende bastante na feira. E tem vários outros livros dela também lá, lá na feira. É porque às vezes a gente não tem... Depende muito da editora quando você lança, porque ela consegue distribuir. Porque distribuir não é fácil também não, né? É muito caro distribuir. Porque eu falo para vocês, não é por o livro ser meu, mas se a gente conseguisse distribuir o livro Casa da Marcela, por exemplo, assim, igual eles distribuem os outros, eu tenho certeza que seria um best-seller também, né? Porque o Casa da Marcela é muito procurado e todo mundo elogia demais, né? Muito, muito bacana. Já está na segunda edição, né? Mas, por exemplo, para você distribuir, fica muito caro. E a gente que é a editora pequena, assim, essas coisas, é muito complicado para fazer isso. Mas são alguns livros que você pega aquele ali. Você fala no sentido de imprimir, né? Da impressão, custo da impressão. Chegar no, até o consumidor final. Ah, por isso que você fala que o livro é caro. Ele livro é caro porque a gente não imagina. Quando você manda fazer o livro, depois do livro, tem a editora que tem que ficar com a parte dela. E a distribuidora, ela ganha mais de 50%. Porque ela tem que viajar com o livro o Brasil todo. Caro, né? Essas muito viagens, caro. Essa distribuição. Então o livro acaba ficando caro por causa disso. Então eles acabam pegando os grandes nomes que já fizeram de alguma maneira e continuam fazendo esse trabalho. Por exemplo, para você colocar um livro na Feira do Livro Espírita, uma feira grande, não é fácil, porque você tem que abaixar muito o preço para ele ficar ali perto do custo, igual a Feira do Livro faz aqui. A maioria dos livros aqui está pertinho do custo, porque a Feira do Livro Espírita ela é para divulgação e não para ter dinheiro, para lucrar. Ela é para divulgação, né? Então, o lucro é pequenininho, né? Pequeno. Nos meus livros lá, como eu já sei disso, eu coloquei todos no preço que eu paguei para imprimir na editora, para imprimir na gráfica. Foi o mesmo preço. O dinheiro que vier para a gente vai ser o dinheiro que eu paguei lá na editora para poder ajudar a feira a colocar um preço mais baixo para poder vender. E o recurso também vai para a AME e para a Casa da Marcela, No né? caso dos nossos Casa livros, sim. Todos da AME e da Casa da Marcela. 100% do que recebe. Não é o lucro, não. É a receita. Porque a gente não precisa de lucro, porque a gente os doação, livros são patrocinados. Por doação, os custos. Todos, né? Os livros meus são todos patrocinados. Então, já quando sai a tiragem, já foi patrocinado aquela tiragem. Então, todo o dinheiro que entra é para as duas instituições. E também para as bancas, né, que ele vende o livro, uhum. Para as casas espíritas que vendem o livro, aí a gente passa a porcentagem para aquela casa que vende também. O Jorge tem vários livros à venda lá. Realmente com preços muito atrativos. Jorge, muito obrigado pelo seu apoio. Nós colocamos apenas um pequeno valor para cobrir cartão de crédito, essas despesas que a gente tem. Por isso que os livros estão tão atraentes. Assim, realmente eu recomendo vocês fazerem uma visita lá na feira. É, além dos livros do Jorge, tem outros livros também muito bons. Rodolfo, só uma curiosidade. Vale bastante a pena, realmente. Tá. Aquela barraca enorme que está lá, quem é que está patrocinando? Então, aquela tenda, na verdade, ela não é patrocinada. Ela é a gente paga pelo aluguel com seguro. É, a gente tem que fazer seguro também dela. Então, o custo total ficou R$8.800 do aluguel, mais R$200 do seguro. O seguro nos foi patrocinado, um corretor que nos auxilia, que não é fácil fazer seguro de tenda, de eventos, né? Ele fez, ainda pagou ainda o prêmio para nós ainda, muito gentilmente, um dos voluntários lá da feira. Então, ficou R$8.800. E nós fazemos eventos... R$8.800. Nós fazemos eventos ao longo do ano para cobrir esse gasto. A nossa estratégia é colocar a feira em praça, em lugares que tem pessoas, né, que eventualmente não são espíritas, e isso ocorre lá, as pessoas entram para conhecer. Nós poderíamos eventualmente talvez fazer algum pavilhão lá das Gaivotas, fazer algum lugar, mas a gente tem que ir. Aí é, então, e a gente quer que haja fluxo de pessoas, né? Que as pessoas passem. Então é um dos debates que nós temos lá, é esse, né? Será que vale a pena fazer num lugar que a gente não vale. Pagaria nada? Não vale. Porque a divulgação para nós é importante. O nosso, a gente não visa realmente superávit, lucro, a gente visa realmente divulgar a doutrina. E estando num lugar assim gostoso, de energia boa, né? De lá, e realmente as pessoas, você percebe que vai pessoas ali que não são espíritas, os cachorrinhos às vezes levam os donos lá, as crianças levam. Um lugar fixo legal seria se o chinês do Busca-Busca deixasse a gente colocar lá, né? Olha só aí. Ia ser um fluxo de pessoas, né? Ali é o fluxo. Muito bom, gostei da ideia. Uma coisa, e tem banheiro lá para as pessoas? Nós temos o apoio da padaria ali pertinho, que deixa a gente utilizar o banheiro. Talvez, estamos pensando que ano que vem, talvez, alugar um banheiro químico, banheiro, né? Só que daí vai aumentar o preço do livro. Então, vai ser mais, então a gente está pensando... É uma das coisas que eu lembro, quando nós fomos lá na praça Cônego Lima... Nossa Senhora! Que complicado, ainda mais pega gente mais velha que quer ir no banheiro, igual nós. Então, tipo assim, se você pudesse sair, tudo bem, mas no nosso caso... a gente tinha que ficar sentado na praça, que nós estávamos fazendo um programa lá. Nós fizemos 3 vezes o programa na praça. E não tinha banheiro para ir. E aqui, no domingo de manhã lá é tudo fechado, fechado. Então eu lembro que tem uma vez eu fui no banheiro, foi uma senhora que estava lá, que ela era o Divino Mestre. Ah. Falei, não, Jorge, vai lá em casa. Deu a chave pra mim, eu vou na casa dela, no prédio. Mas é uma das coisas que nós... A gente tem reunião de planejamento ao longo do ano. Inclusive, nós convidamos os amigos espíritas a se unir a nós nessa lead, que é de realmente planejar ao longo do ano o que vamos fazer, né? Isso vai ser uma das coisas que nós vamos estar conversando, certeza, porque foi uma demanda de várias pessoas. Não, eu acho que você deveria até ter uma lanchonetezinha lá para servir café, servir água. É, isso a gente tem. Tem? A gente tem ali. Mas no fundo, ao lado é para nós, né? A gente não vende, né? É para o público. Público, e outra, se você quiser também pegar um livro, comprar um livro e ler ali na feira, não tem um local para isso, né? Mas tem um monte de cadeira lá. É, tem umas cadeiras ali. Tem umas cadeiras, mas não são confortáveis, né? É interessante as suas ideias. Eu vou te convidar a fazer parte lá do planejamento conosco, hein, Rui? Você tem ideias boas. Eu fiz muita. Eu fiz parte em vários anos da feira. Da equipe de planejamento? Não. E nós ainda precisamos de pessoas para nos ajudar, viu? Se você sente esse chamado para estar conosco, por favor, nos procure lá na feira. Nós temos alguns dias ainda que temos demanda de voluntários, horários ainda descobertos. para desmontagem da feira. Nós vamos precisar de ajuda no domingo que vem, à tarde, a partir das 2 horas. Legal, e pode falar bem incisivo isso aí, Rodolfo. Precisamos de ajuda porque, pessoal, realmente a feira é feita totalmente com voluntários, todos os eventos. Se você tem algum talento, né? Lembra da parábola dos talentos, não esconda o seu talento, venha nos ajudar, nós precisamos tanto de gente em várias áreas, comunicação, equipe de informática, equipe de decoração, de logística, parte elétrica, o que você puder nos ajudar, com certeza, ou só para carregar coisas, como eu, por exemplo, não faço nada, só consigo carregar coisas com o meu carro, porque eu não tenho esse dom, eu não tenho esse tipo de dom nessa vinda minha aqui, eu não tenho, mas eu ajudo com o que eu posso, né? Então é isso. E também lá no planejamento, também com ideias. Ideias eu digitei bastante também. Uhum. Então estão todos convidados. Rodolfo, vamos falar conosco um pouquinho desse tema. Não, o tema, a gente estava falando que o tema é muito grande, mas as respostas espíritas para as grandes questões da humanidade. Por que você chegar nessa conclusão da gente falar um pouco sobre isso? Falamos agora há pouco do livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. O da dor está aqui no Brasil também, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis, além desse livro, ele tem alguns livros, por exemplo, O Porquê da Vida. Olha que título lindo do livro do Leon Denis. Baratinho, R$25. O Grande Enigma. Depois da Morte, a Ivone Amaral Pereira também com livros incríveis, né? André Luiz. No Invisível. No Invisível. Então você tem. Porquê da Vida tá quanto? Tá bom, cara. Tá melhor que aqui na 25, você falou? Não, com certeza. Tá, então, na Amazon aqui tá 40, olha só. Ivone Amaral Pereira, Devoção do Invisível, R$28. Esse livro da Ivone Amaral Pereira, inclusive, gente, Devoção do Invisível, tem uma frase dela que ela nos motiva a ler romances espíritas. Uhum. Dizendo que os bons romances espíritas divulgam, sim, eles contêm da doutrina espírita. Sim. Porque tem muita gente que tem preconceito, né? Fala, não deve ler romance. Depende muito do. Depende muito do autor. Do autor, e depende muito da equipe espiritual que está dando assessoria para ele. Porque o que acontece? Se você pegar os livros do André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, todos são livros de estudo. Todos estão mostrando a doutrina espírita ali. Não é por causa que sou eu. É um romance. Mas se você pegar o livro da Marcela, por exemplo, os três livros da Marcela, que são três romances, você vai ver doutrina o tempo todo. Tem doutrina ali. No seu por livro quê? Também, porque Jorge. Ela, autora, ela e o Aurélio Augusto, que são autores, eles fazem questão de qualquer assunto que eles abordam, eles falam, tá lá na. Aqui, a doutrina espírita fala. Ele isso. Referencia. É. Agora, o que acontece? Tem muito romance que o espírito não é espírita. Então, tudo bem, ele não vai ficar falando de espiritismo, porque ele não conhece muito. Exato. Espiritismo. A gente acha que só porque o cara morreu, ele acredita, ele é espírita. O cara que morreu, ou que desencarnou, ele é espírito, não é espírita. Então, não é porque desencarnou que vai ser espírita. Então, quem é espírita consegue passar as coisas espíritas. Quem não é, vai passar um romance normal, que é perfeitamente normal também. Então, eu penso assim, os romances puxam as pessoas para os centros espíritas, puxam as pessoas para aprenderem mais. E está cheio de doutrina ali. E desperta o interesse, né, Jorge? Desperta o interesse. Então, às vezes você fala assim, eu lembro uma vez que nós tivemos aqui uma pessoa que se dizia amigo do Chico Xavier, né? Mas falou que tinha um autor que era amigo do Chico Xavier que estava meio... abilolado é coisa do nordestino, né? Tava meio abilolado porque tava falando de ovoide. Tava meio obsediado. André Luiz de fala de ovoide. Tá, aí eu perguntei, era amigo do Chico Xavier. Eu falei, você gosta dos livros do André Luiz? Falei, ele falou, gosta. Eu falei, tá bom, obrigado. Você leu? Não leu nenhum. Porque, pô, se ele pegar o livro Libertação, ele usa 7 capítulos só para falar de ovoide. Falar de ovoide. Então, agora, a doutrina está nesses exatamente. Né? Então, o que acontece? Quando nos nossos livros, nos livros da Marcela, nos livros do Aurélio Augusto, que são os autores que eu psicografo eles, eles fazem questão. Se entra um assunto meio complicado, eles falam, vai lá na doutrina espírita, no livro dos espíritos, nos livros dos médiuns, em alguma coisa que isso tá sendo dito, não é por nós, não. Tá sendo dito lá. Pai Joaquim, de Aruanda, que é um que a gente está o tempo todo nos... É mentor dos mentores, eu acho, Pai Joaquim. Pai Joaquim, ele não usa nada que não cite a doutrina espírita. Tudo ele cita a doutrina espírita, né? Então são coisas assim que você vai pegar em romance. Porque tem gente que tem dificuldade de livro doutrinário. Se tem dificuldade de livro doutrinário, pega os romances. É muito importante. Exato. E essas, né? Essas respostas para as grandes questões da humanidade, né? Por exemplo, o Jorge Reis tem um livro chamado Você Se Conhece. Porque se nós não nos conhecemos, que está lá na feira, R$11, gente, pelo amor de Deus. É livreto, né? Como é que ele, né, consegue? Eu sei, mas assim, se a gente não se conhece, como que nós podemos pensar numa... Tem uma frase da Joana de Anjos, ela não pode falar da Joana de Anjos aqui, pode falar, Rodrigo? Pode, sim, pode. Ok, que ela fala assim, se você não consegue consertar o mundo... Começa com você, começa se consertando. Eu acho que as grandes respostas da humanidade, das grandes questões, está em primeiro lugar, você se conhecer. É o convite que está no livro dos Espíritos também, para nós nos conhecermos. Isso é muito importante, questão 919, se não me engano, do livro dos Espíritos, para você se conhecer. E isso começa. E aí as grandes questões... Isso o Kardec, né, já falava, né? Disse, lá na questão do livro dos Espíritos. E aí você tem, né, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. O Espiritismo responde isso tudo. Então, a boa literatura espírita é muito importante. O Jorge, essa enquete que foi feita hoje, achei genial a sua pergunta. Eu estou estudando esse tema exatamente nesse momento, sobre transição planetária, regeneração. Regeneração. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá diz, né, que regeneração, o mundo transitório, é a mesma coisa. Uhum. E na Gênesis fala que nós estamos vivendo uma transição. Uhum. Só que olha que interessante, nós estamos vivendo uma transição para um mundo de transição, para um mundo... A gente não chegou porque, lá enquanto ainda. Enquanto não chegar no mundo perfeito, é a transição ainda. Porque, não, mas e quando você lê a definição de mundo de regeneração, nós estamos... Estou dando spoiler, né, para as pessoas. Quando você lê a descrição, tanto na Gênesis quanto no Evangelho, a gente está um pouco longe lá ainda, né? Que diz que não vai ter mais orgulho, não vai ter mais vaidade. É importante ler. O amor vai estar estampado na fronte de todo mundo. Então, a gente está um pouquinho longe ainda da regeneração. No entanto, nós estamos em transição. E lá ele fala da nossa transformação. O importante é nós focarmos na nossa transformação. E nada melhor do que começar lendo um bom livro, estudando, porque se a gente só tem muito boa vontade e não estuda, se você tem uma força que não sabe para onde vai, qualquer lugar que ela chegar, tá bom. Não é? E nós precisamos ter objetivo na vida, precisamos realmente planejar o que vamos fazer. Fazer com intenção. Com intenção. E é importante, você citando, né? Você citou, aí é um autor que eu não conheço, né? Não leio, não estudo, mas é bom ler de tudo, né? Inclusive ideias contrárias ao espiritismo, o que não é espírita também. Conhecer outras coisas, conhecer outras culturas, outras coisas que não são espíritas é importante também, porque até para formar ideia e não ser aquela coisa idealista, né? Que você só lê aquilo que você tem os princípios e dogmas daquilo. Não, tem que ler de tudo. Você fica na bolha, né? Senão você não conhece as outras opiniões, né? Eu acho importante escutar de tudo. Eu já li livro que era contrário ao espiritismo, que era contra o espiritismo, né? Eu falei, deixa eu ver quais são os argumentos, se fazem sentido pra mim. Exato. Entendeu? No momento que eu tava ainda aprendendo o que era a doutrina espírita. E o próprio Kardec faz isso. Quando a gente pega o livro dos médiuns, ele vem no contraditório também. Ele mesmo. É. E é interessante. A gente não pode fazer um índex proibitório, né? Que não. Nem a Igreja Católica fazia na Idade Média, né? Ou não, até ali no início. Até a década de 60 até tinha assim. O Espiritismo faz muito da Igreja também. Católica até tinha até um dentro da doutrina espírita 19. Faz muito. Não leia aquele, não leia aquele, não leia aquele. Olha só, tem que poder ler tudo, né? O que presta, o que não presta, para poder discernir o que é bom e o que é ruim. E dentro, né, do que não presta, tá cheio de coisa que presta. Para você discernir, isso é. Nossa, copiado, tem muita gente que ainda tem livro que copia de outros também. Rodrigo, então, fala de novo, é importante. A enquete. Fala a enquete é: você acha que o planeta Terra já está vivendo o início de um mundo de regeneração? Uhum. Por que que eu escolhi essa pergunta hoje, essa enquete hoje? Eu escolhi o seguinte: dentro da didática, né, espírita, dentro do conhecimento espírita, nós já estamos sim. O próprio Emmanuel fala que sim. Mas a provocação foi o seguinte: o que que você acha? Eu mesmo fui o primeiro que respondi que não. Aqui, já dei a minha resposta. Eu disse que não. Por quê? A gente tem que olhar o que falam e o que a gente vê. Então, muitas vezes você fala, mas peraí, isso aqui que nós estamos vivendo é um mundo de regeneração. Outras vezes você pode chegar em algum lugar e falar, nossa, já é. Tem dois sentidos isso aí. Eu quero que a gente busque o que está dentro da gente, o que, é que a gente sente ainda para dar a resposta. E não o que a gente ouviu falar, o que a gente está vendo. Porque se a gente for pegar, por exemplo, uma trajetória da humanidade, a gente vai ver que a gente está super evoluído em relação lá atrás. Nossa, demais. Mas em compensação, quando a gente foca no presente, a gente vê tanta coisa ruim que fala, meu Deus do céu, onde é que nós estamos ainda? Né? Ô Jorge, eu queria convidar os ouvintes... Ao crivo da razão. A lerem um livro pouco lido da doutrina espírita, chama-se A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. Uhum. É o quinto livro de Kardec. A nova edição... Esse livro... Quando você começa pelo fim, ele fala das predições e ele fala exatamente desse tema de regeneração, os tempos são chegados, tem muitas respostas interessantes ali, que a gente acaba não chegando... Da doutrina, né? Eu acho que da codificação é o livro mais científico que tem. Fácil de ler. Também, fácil de ler. Se você começar do final, eu garanto que você vai se apaixonar por ele. Comece do final, vá ler, comece do último capítulo, vá retroagindo, leia um capítulo chamado Fluidos, que é sensacional. Depois você vai ter realmente muita motivação para começar lá do começo, mas comece do final. Dica que eu deixo para todo mundo que tem dificuldade de ler a Gênesis. E segundo alguns, a Gênesis está sendo estudada por cientistas atuais, porque ela tem muita coisa atual. Isso. Que as pessoas estão pegando essa parte atual da Gênesis e colocando em prática. Exato. É um livro sensacional e pouco lido do Espiritismo. Sabe por que é também? Eu vejo assim, cada vez que eu me aprofundo mais na doutrina espírita, vai me clareando tudo na vida. Por quê? A gente descobre que quando... A gente, parece até romance quando a gente fala o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Foi buscar lá o que... Mas é a pura realidade. Porque a partir do ano 300 depois de Cristo, destruíram o cristianismo. O cristianismo foi destruído. O cristianismo que a gente vê por aí não é o cristianismo de Jesus, não. Não é. Né? Jesus nunca foi Deus. Eles disseram que Jesus era Deus no concílio de 325. Então, Jesus nunca veio dizendo que era Deus. Ao contrário. Jesus nunca... Exatamente. Jesus nunca pregou que era Deus. As pessoas que viviam naquela época nunca acharam que Jesus era Deus. Nunca acharam nada. Aí chega uma hora que os homens se reúnem por causa de Constantino, né? Exato. E de resolver dizer que Jesus é Deus. Porque ele tinha tido a visão lá de Jesus, mas não, ficava. Então, quando o paganismo se junta ao cristianismo, eles destroem o cristianismo, e o cristianismo vem sendo destruído. Por isso que Jesus promete o Consolador que chega aí para trazer, ó, pega o cristianismo e leva de novo lá para trás. Mostra o que Jesus falou lá atrás. É isso que é a realidade, porque está cheio de fantasia, mas fantasia maldosa. Acabaram com tudo. Na época da Inquisição e das Cruzadas, mataram todo mundo em nome de Jesus. E Jesus pede para não matar. Era uma bandeira na frente escrito sob a égide de Jesus, para matar tudo quanto era muçulmano que tinha. Então, imagina só, o cristianismo foi destruído, acabou a filosofia todinha. Os estudos que todos faziam, inclusive de dentro da própria igreja, grandes homens de dentro da própria igreja que estudavam tudo, sobre o cristianismo, eles enterraram essas pessoas, eles colocaram elas de lado para poder impor coisas por medo nas pessoas. Então, quando a gente fala de cara aberta, né, com a cara limpa, essas coisas, tem gente, esse cara não tem medo não de ser castigado, eu não. Não tem medo nenhum, não. Destruíram sim o cristianismo. Se a gente, aí nós estamos falando de Leon Denis, o livro não foi citado aí. Cristianismo e Espiritismo. Nossa, esse livro é muito bom. Maravilhoso esse livro. Cristianismo e Espiritismo. Pega esse livro do Leon Denis que a gente vai ver toda a história toda a história que existe aí em cima do cristianismo. Né? E a gente vai ver a realidade. É para chorar. Mas tá lá. Né? Tá na feira. Vamos ver quem tá ligadinho aqui com a gente? O Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivencianos de Juiz de Fora. Desejando um bom programa a todos. Tá na feira tá por R$39. É um livro de R$64, tá por R$39. Então, o livro da Casa da Marcela, nosso, que é R$39, né, aí, tá R$28 lá. R$11 a menos. Né? Então, o pessoal que quer comprar o livro Casa da Marcela, vai lá sábado que vem comprar, que aí você dá um abraço em mim, pega o autógrafo, né? Pessoal, sábado que vem, 2 horas. O livro vai de graça e eu só o autógrafo. Eu só cobro o autógrafo, só, né? Elida Silva, bom dia, amigos vivencianos de Juiz de Fora também, desejando um bom programa. E tá falando do aniversário da Glória, irmã, né? Da irmã dela, dele. É, agradecendo. Rodolfo, seu Rodolfo Alexandrino, bom dia, família vivenciana, que tenhamos um excelente programa. Seu Rodolfo, a gente faz a resenha amanhã ou depois sobre o programa. Ele assiste o programa todinho, depois ele liga para mim e a gente faz a resenha do programa. O que o pessoal falou aqui, se os palestrantes eram bons, se não eram. Quem faz isso é a Rosilma. Rosilma faz isso também. Faz, né? Ela manda sempre o áudio com a resenha do... Ah, que interessante. Antônio Varoto, feliz domingo. José Ari Amorim de Moura. Sabe quem que é, Rodrigo? José Ari Amorim de Moura? Quem? Você sabe quem é? De Natal? É os Azul. Os Azul? Os Azul. É, os Azul. Azul Moura. Um ótimo domingo. Hoje ele está em Natal. Semana passada ele estava em Petrolina. O Irami, nosso irmão Irami Marques da Silva, de Salvador. Que dia que o Irami vem, Rui? Toda vez eu pergunto. Vem não? Dia 24 em agosto, de Deus. Dia 26 de outubro. Fala no microfone para a gente ouvir. De outubro ele vem aqui. Ele vai fazer o programa com a gente. Legal. A Joélia Vasconcelos aqui também, a Vilma Aparecida também aqui, Sueli Castelo Branco também dando um bom dia, João Paulo Gonçalves de Paulista, Pernambuco, dando um bom dia, Mari Pereira de Santos dando seu bom dia aqui, a Lucila Augusta de Campo Grande, Mato Grosso, aqui o Aécio, olá a todos, Renato Pazinho, bom dia. Um bom domingo aqui também. O Antônio Bessa, bom dia. Estamos vivendo o fim do mundo de provas. O início da regeneração. Somente após o expurgo dos trevosos para outros planetas. Vai demorar pra caramba. O Bessa tá meio apocalíptico hoje, né? Vai demorar pra caramba, hein, Bessa? Pra gente tirar esse monte de gente daqui. E eu fico com medo do seguinte, né? Que diz que 2/3 vai ser expurgado, né? Foi quando eu tive a ideia de criar o programa Vivência Espírita, foi quando eu tive a ideia de criar o Grupo Castelão, foi quando falaram de 2/3 era expulgado, que eu falei, pegam eles e deixam eu aqui. Porque tá cheio de gente pior do que eu no meio desse pessoal. É verdade. Olha só aqui no programa Vivência Espírita, aqui tem um Silvio para levar, tem um Carlinho para levar, né? Então, em vez de me levar, leva esses caras. Né? Então, eu... Já foi 2/3. Então, é o Carmelindo, que era do Jeff, que ele dava essa receita, né? Tem até no meu livro lá, momento... Entre o Coração e a Razão, tem lá a história do Carmelindo, que tem um capítulo lá que chama Humor, Parada Obrigatória, que é o último capítulo do livro, que fala um monte de coisa de humor que eu coloco ali. O Carmelindo falava, olha, se você quer estar entre 1/3 escolhido, arruma 2 amigos que não prestam e começa a andar junto com eles. Ah, então foi por isso que você me convidou, então, para entrar? Claro, eu olhei, com certeza, Rodrigo. Agora entendi. Caso pensado. Eu sempre procuro gente pior do que eu para andar comigo. Eu não sei, eu fui convidado para vir para o programa. Porque quem fez isso comigo foi o Rui que me escolheu. Então ele também estava mal intencionado. Você vem imaginando que você não é boa bisca, né? Aí o que acontece? Falei, não, eu vou só procurar esse pessoal assim, porque na hora de escolher, escolhe o menos pior, que sou eu, né? E leva os outros. O mais modesto e humilde, né? Por isso, por isso que ele convidou a mim e o Carlinhos. Foi, muita você, humildade, muita modéstia. Vamos lá. Eu vou investindo no pessoal. Não, esse aqui serve, para ficar junto comigo. Eu tô salvo. Perto desses dois aí, tô salvo. É, o Aécio está dizendo hoje que ele está sendo auxiliado lá por um amigo hoje. Ó, aproveitando, falando do Aécio, né? Coloquei o link aqui para pedir o livro, já que o amigo dele está ali auxiliando. Aproveita agora, né, e mande um áudio lá para ele, ou ligue lá para ele. Nesse link, eu coloquei o link aqui no WhatsApp, tá? Então, esse link ele abre diretamente o WhatsApp do Aécio. Tá, que eu vou passar aqui, é DDD31 para comprar o livro dele, tá? Ele manda em PDF para vocês. 31 DDD31 9 2 2 1 11 73. Então vou repetir: 31 DDD31 9 2 2 1 11 73. Aí manda mensagem lá para o S, que ele manda em PDF para vocês o livro dele. Revelação do Novo Paradigma. É, João Paulo Gonçalves aqui também. Eu acredito que desde a vinda de Jesus começou o mundo de regeneração. Legal, João Paulo. Já vi falar até que desde a vinda de Moisés, que quando pessoas começaram a ter acesso ao Deus mesmo, a Deus único, assim, já é um indício da padronização, né? Trazer a lei, trazer a justiça, trazer tudo isso que já estava iniciando. Porque os processos são super demorados mesmo, né? Regina Spack dando um bom dia, o Salmo 23, Liz, né? Bom dia, pessoal, desejo um excelente programa. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos, amor e paz. O Edson Andrade, bom dia a todos. A Nancy Lima também, bom dia. Rosângela Costa, bom dia, amigos. Abençoado domingo. Marinês Carneiro de Almeida, bom dia. Conhecendo o programa hoje, muito bom, adorei. Ah, obrigado, viu, Marinês? O Alexandre, querido, bom dia, ótimo domingo para todos. A Regina Colevati, conhece? Conheço, faz tempo, já faz 40 anos. Amor da minha vida. Isso, legal. Olha aí. Eu só falei, Regina, você viu? Só falei isso para provocar ele, para ele falar, né? Alexandrino, querido. Paulo Estevo, show de bola, também tem lá, viu, Alexandrino? Paulo Estevo tem lá também. Muito na bom. Feira, e com certeza que é um livro caro também, com certeza lá estará bem mais barato. A Miri Ui, bom dia, família vivenciana, um abençoado. Tá R$22. Olha, R$22, Paulo Estevo. Paulo Estevo tem quase 500 páginas, eu acho, né? Tá barato. Nossa, tá muito barato. 29% de desconto. Muito barato. Érica Leandro, bom dia a todos vivencianos. Manuel Gouveia, tal. A Maria, Dona Maria Alexandrino, dando um bom dia. Fala aí, Rodrigo, vai você. O Daniel Melo aqui, de São José dos Campos também, mandando bom dia. Casa do escritor, o Manuel Gouveia falou que A Casa do Escritor é outro livro da Vera, muito bom. Uhum. Casa do Escritor. Todos os quatro, são quatro livros da Patrícia, né? Casa do Escritor, Vivendo no Mundo dos Espíritos é o segundo, A Casa do Escritor é o terceiro, e o último é o último mesmo da Patrícia, que ela falou que ela não ia escrever mais, né? O último, e eu esqueci o nome agora, no quarto livro dela. São quatro livros. O Rodrigo ela consegue em 5 segundos ali, porque ele é rápido. E ela falou que não ia escrever Vera mais. Lúcia, né? As Ruínas, As Marcas do Destino. Não, coloca Vera Lúcia e Patrícia. Vera Lúcia e Patrícia. A série da Patrícia. Patrícia. Ela, depois que ela fez o quarto livro. O voo da gaivota é o quarto livro. Aí a Patrícia declara, manda lá por escrito, faz psicografia, que não vai mais escrever. Lá no plano espiritual ela partiu para outro projeto e parou de ser escritora. E na Feira do Livro está R$34. De 56 está por R$34, 39% de desconto, quem for lá. Já vale a pena isso. Comprar esse livro lá. Da editora Petite. É muito legal a editora Petite. E aí, então, a gente tem lá a Ângela Lourenço, a gente já falou, né? Gisele Lacerda, lá de Itaberá. Manda um abraço lá com o Rivail e o Marlon Brando, que é o cachorro que está escutando a gente. É o que está prestando atenção aqui no programa. É o que presta atenção no programa, é o Marlon Brando. Cachorro. A Gisele e o Rivail só ficam conversando. A gente está barato. Manda um abraço para eles. O João Ramalho, manda um bom dia. A Irene também, mandar um abraço lá para o Gu, que está escutando a gente. E o Zé. Bom dia, amigos queridos. Bom domingo, programa e semana. Abraço saudoso. Beijo do Gu. Um abração, Gu. A Belks Menezes, lá de Caruaru, Pernambuco, mandando aqui um bom dia, vivencianos, abraço fraterno. Ela que sempre escuta a gente também aqui. A Rosângela Costa, dica de livro escrito por Jorge Reis, hein? Colocou aqui, As Sombras do Alvorecer. Muito bom. É riquíssimo de informações das colônias espirituais. Uhum. Obrigado, viu? Muito legal mesmo esse livro também. Já teve duas edições, está sendo esgotado. Igual o livro Campo de Luz. Campo de Luz, por incrível que pareça, só tem dois lá na feira. E são os últimos que a gente tinha. R$20 e tem. Esse aqui é Ivone. Não, esse é Nas Sombras do Vício. Não, esse, acho é que Das não tá. Sombras ao Alvorecer. Das Sombras. Das Sombras. Deixa eu ver se tem lá. Tem. Tem um por R$25. Tem um. Se correr agora lá, consegue comprar. Corre. Abre as novas. Mas da Sombra se esgotar. Corre lá e compra, porque tá com 44% de desconto. O da Sombra se esgotar tem mais. Agora, o que não tem é o Campo de Luz. É, se esgotar, espera o Jorge chegar e compra com melhor com você ele, já, né? Levar alguns outros, viu, Jorge? Uhum, hoje tem à tarde, aí no quando carro. Você for, já leva mais nesse daí também, desse conto. É. 44% de desconto, tá valendo a pena, hein? Ele falou aqui, Ivone, o drama de Bretânia também recomendou como bom. Esse livro, ele, na verdade, é uma trilogia, né? Esse livro começa com Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númenes e depois vem o drama da Bretanha. É maravilhoso, gente, esse livro, esses livros da Ivone são romances espíritas assim, de altíssima qualidade. Ela cita algumas questões, tipo doutrinárias, ela realmente é fabuloso. Uhum. E a história dela é muito linda, né? A Ivone tem uma história maravilhosa. Essa semana, a história é dela, tá, gente? A história e tá dela. Com 33% de desconto lá na feira, hein? Tá por R$32. Essa semana eu estava falando da Ivone, muita gente não conhece alguns detalhes da vida dela. A Ivone, ela tinha ataque de catalepsia, né? Ela morria, né? Digamos assim, né? Então, catalepsia é mediunidade. Muita gente não sabe disso, mas está lá em um dos livros, no livro dos espíritos, no livro dos médicos, catalepsia e letargia são fenômenos mediúnicos. Exato. E poucas pessoas sabem disso. Inclusive o médium Peixotinho, por exemplo, ele em uma hora ele entrava em estado de putrefação. Começava a sair mau cheiro dele e as unhas ficavam pretas, tudo isso aí. Depois ele voltava. E a Ivone foi quando aconteceu a primeira vez com ela, que ela era bebezinho ainda. E já estavam preparando todo o enterro, só a mãe dela que não deixava enterrar ela. E de repente, perto de enterrar, ela acordou. Desde pequenininha descobriram que ela tinha isso aí, né? Então é muito bonita a história da Ivone mesmo. E quem lê esses livros que eu falei entende esse mandato mediúnico que ela teve, né? Porque a história dela foi uma história muito, muito difícil ao longo dos anos, das vidas passadas. E aí ela veio dessa maneira para deixar um legado maravilhoso para nós, aí, de livros lindos, né? Legal. E a Letícia Pereira de Andrade, um dia abençoado para todos. Que bom poder começar o dia aprendendo um pouco mais com vocês. Obrigado, Letícia. O Piero está aqui também, manda um bom dia. O André Pralon. A Antônia Varoto fala que até para negar é indispensável conhecer, senão seremos papagaios repetindo o que os outros pensam. O estudo nos leva ao pensamento com sabedoria, que é o que a doutrina espírita nos ensina, né? Levar sempre o crivo da razão, né? E não só acreditar por acreditar, né? Tudo que a gente escuta aqui, a gente fala aqui, não tem que considerar como verdade, né? Tem que buscar. Ler, estudar. Até raciocinada, né, Rodrigo? E hoje tem ótimas ferramentas, né, para estudar. Hoje, por exemplo, o Google lançou aquele Notebook LM, que é perfeito. Você joga lá um PDF, joga um livro lá, ele destrincha todo o livro para você, gera podcast, gera um mapa mental de toda a obra, né? Eu tinha ligado pro Aécio, tava conversando com ele sobre o livro dele, né? Esse livro que ele tá vendendo aqui, que aliás a Mônica já começou a ler e deu um retorno aqui dizendo que tá muito bom. Eu coloquei lá no LM, não tinha lido ainda, coloquei, ele falou, peraí, mas você já leu o livro inteiro? Você disse que não tinha tido lido ainda. Então você consegue estudar qualquer obra, né? Estudar qualquer livro, né? Não só ler por ler, né? Vale a pena. O Masala também está aqui. Bom dia, dando um bom dia a todos, muita paz. Vivencianos, convidados de hoje, Rodolfo, Daniel, sucesso, tal, na feira também. A Fernanda Cassal, bom dia, amigos. Antônio, mais uma vez, sucesso à Feira do Livro Espírita, gratidão aos convidados pelos esclarecimentos. A Fernanda, quero ver na feira se tem o livro No Invisível, de Leon Denis. No Invisível, né? De Leon Denis. Isso é bom tem também. Isso. Tem sim, até por R$37. R$37, que é um outro livrão também. A Vera Batalha de Siqueira também. Bom dia, vivenciantes. Bom dia, Vera. Cláudia Nicole, bom dia também. Maravilhoso. A Cláudia, a Feira do Livro Espírita em São José dos Campos está boa demais. Legal. Joelma Ferreira, Gonçalves de Minas Gerais. Ela é de Gonçalves, Minas Gerais. De Gonçalves. Ali perto de São Bento Sapucaí, Paraisópolis. Bom demais. Né? Bom demais. Kátia Neves. O Valdeci, Agora você deixa uma pergunta. É uma pergunta, né? De volta com certeza deve ter alguma coisa de extraterrestre. Ah, tem sim, tá vendo? Bom, sempre tem. Será que quando tivermos condições plenas de nos comunicar com seres encarnados de outros planetas extraterrestres, aí sim estaremos vivendo um mundo de regeneração 100%? Olha que legal a pergunta do Odessi. Mas a gente fala depois, viu, Odessi? Você acredita, Odessi? Ontem, por acaso, eu lembrei de você porque eu vi na internet uma mulher falando. Ela é sensitiva também, é assim, famosa, esqueci o nome dela, que ela disse que está se abrindo umas estações aqui em cima, no planeta, para a gente entrar em contato com eles. Não vai ser eles que vão entrar em contato com a gente, não. Aquelas pessoas que estiverem propensas a isso, você é um deles, né? Que a gente sabe disso, vão ser chamados para vocês visitarem, para visitar. As pessoas que vão visitar são aquelas pessoas que estão propensas ao bem. Não é ufólogo, só isso, não é isso, não. As pessoas que estão propensas ao bem vão ser que são chamadas. Foi legal até a entrevista dela, esqueci o nome agora, senão eu passava para você. Diz que tem umas estações gigantes. Ela viu lá em São Paulo, na capital, na Avenida Paulista. Como se fosse espiritual. Espiritual. Ah, tá. Não, é. Ela viu, mas não aparece para nós, é invisível. Pode ser que seja. Como é que fica? Camuflada, né? Não sei, uhum. Né? É, mas ela tem visão, assim. Espiritual mesmo. Outra coisa aqui, Manuel Gouveia, comprei o livro do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, numa feira espírita. Na época custou R$12. Olha só, mano. Isso mesmo, né? Deve ser aquele capinha verdinha. É, os azul. Ou aqui, quando estava. A Claudinha Ribeiro. Bom dia, amigos vivencianos. Abraço a todos. Uma semana de muita luz. O programa está muito bom. Boas dicas e esclarecimentos. FM. Daniel e Rodolfo. Daniel e Rodolfo, queridos e dedicados servidores de Jesus. Falando para o Daniel e Rodolfo aqui. Exatamente. Eu acho que é o Fernando. O FM. Né? É o Fernando Morichita? É, ou então. Pode ser. Frequência F. modulada. Né? Frequência modulada. FM. Uhum. Não é AM, né? Então, é FM, claro. Deve ser. A Kátia Neves. Ele teve aqui com a gente, não teve? Da última vez? Da última vez, a feira. Sim, que teve. Uhum. A Kátia Neves, bom dia. Onde será a feira e quando? Kátia, a feira já começou ontem, oficialmente, aqui na Praça do Jardim Aquários, aqui em São José dos Campos. Não sei se você está aqui. Praça São Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, o nome da praça, né? Em frente à escola Ilza Nascimento Pintes. A Univap. Em frente à Univap. E a Univap, né? E a Univap. E ela termina, né? No domingo que vem. Domingo que vem. Mas escola a gente estadual. Recomenda que as pessoas que gostam de achar livros bons, né? E, uhum. E com bom preço, que vão logo, porque realmente alguns já estão terminando. É sério. Uhum. Então. Não, mas essa não, tem muito, gente, tem muito livro. São 7 mil. Aquele link livros, você, né? Aquele link que você passou para mim, ele fica com o estoque atualizado? Então é legal, bacana. Tá o link aí pra vocês aqui na descrição, vocês podem confirmar também, mas corre, né? Corre pra ir lá. Você falou que o da Somos Alvarecer só tinha um, só tem então um. Já só tem, um. Tem que levar esse aí também. É. Aquele Técnica de Viver, por exemplo, que é um livro maravilhoso do Valdo Vieira quando ele era espírita, é um livro que eu amo, Técnica de Viver, que responde algumas das grandes questões da humanidade, tem apenas um. E está R$34,00 com 38% de desconto. Um livro maravilhoso. O André Pralon, que está nos ouvindo também, uhum. Ele escreveu um livro lindo, maravilhoso, com uma linda capa também, mas lindo uhum. Conteúdo também, Ecos do Passado, que fala de perdão. É uma jornada de perdão. E ele também está lá. Isso. Está tem, que lá chamar o, também. Tem que chamar o André para vir aqui no programa. André Pralon, sim. Ele é do Centro SEAC, Centro Espírita do Jacó. Amor e Caridade Jacó. É. Ele que está lançando esse livro. Que faz o 100 anos ano que vem. É, que estava ontem lá. Então, vamos chamar ele para vir aqui. Chama no André programa. Para vir aqui fazer um programa com a gente. Pessoa maravilhosa. Eu acho que eu tenho o contato dele, vou passar para você ligar para ele. Se você não tiver, você me dá um toque. É. Uhum. Eu tenho o contato. Mas aí você pode também passar para o Rui. Daqui a pouco já. Pronto. É, o Rui é rapidinho. Como é que é o nome do livro? Ecos do Passado. Ecos do Passado. É. O Antônio Bessa está aqui. Não é pessimismo. Não falei fim do mundo. Disse fim do mundo de provas. antes de iniciar o mundo de regeneração. É, Maura Russo, um abençoado domingo. Não é pessimismo, mas só é apocalíptico. O Aécio tem uma nova dúvida, aqui que a gente pergunta depois. A Mônica Fonseca aqui também, dando um bom dia. O Maurício Roberto Tomé. Faz tempo que o Maurício não vem aqui, porque agora ele só está de empresário, né? Está viajando o mundo. Já mandei mensagem para ele, mas ele não me deu resposta. Viu, Maurício? Eu gostaria de que você entrasse em contato com a gente, é porque nós gostaríamos da sua presença aqui no programa, porque ele faz parte do programa. Faz. Mas nós estamos na torcida por ele, pelo filho dele, né, que é o campeão aí. O Rafa, né? É, Rafael Tomé, que está mandando ver no skate aí. Cada vez que ele posta alguma coisa, a gente está torcendo mais ainda para ele ir para frente mesmo. Já está bem, mas vai muito mais ainda. Sabe? Você tinha falado do Ecos do passado, né? Que é do André Pralon, né? André Pralon, isso. Então, aqui na Amazon está R$66 na Amazon. E lá na feira está R$44. É. Né? Ou seja, mais de 20% aí, mais de 25% de desconto na feira. Vale a pena. E só tem 12, hein? Corre 33%, lá. 33%, mais de 30%, é verdade. O Maurício colocou aqui. Bom dia, pessoal. Momento difícil ainda. Não estamos em regeneração. Estamos em momento de testemunho. E o Brasil sofre profundamente. Mas Jesus está no leme. Certo, pessoal? Por exemplo, todas as pessoas que tiveram contato com Chico Xavier, por exemplo, elas falam isso sempre. Pessoal, Jesus não vai largar a gente, não. Foi prometido, pode deixar. Ele é o governador planetário. Manuel Gouveia tinha colocado O Voo da Gaivota, é o último livro da Patrícia, não da Vera Lúcia. Vera Lúcia, isso, a médio, tem muitos livros. Da Patrícia é o último, porque a Patrícia declarou que não ia escrever mais, né? O espírito Patrícia. É uma trilogia, não, é... Quadrilogia, né? Quadrilogia. São quatro livros. Quarteto. E quem entrou aqui no WhatsApp foi o Marcos Gael Gama, o Iramir também. O Marcos Gael manda bom dia a todos, vivencianos. Estou em Curitiba hoje. Foi a comemoração do aniversário da minha avó ontem, de 95 anos, hein? Parabéns, Marcos. Ele é lá de Santos, né? E tá lá passeando em Curitiba hoje. O Adolfo Mazala, muito bom dia aos irmãos e convidados do Vivência Espírita. Eu já falei. Do WhatsApp? Ah, não, mas deve ser a mesma coisa. Tá, então o meu pai também fala assim, ó, no serviço, se a mulher que faz o café faltar, todo mundo sente falta. Isso, que nós estamos sentindo a maior falta do Carlinhos. Do Carlinhos. Café até... Tem o Silvio aqui, já. O Silvio. Olha Silvio que tá... café maravilhoso que o Silvio fez pra nós, gente. Até esfriou, ele nem tomou. Poxa, deixou ele pra esfriar. Poxa vida, é que eu não tomo café quente. A gente falou isso, ele não tava nem trazendo café, não queria nem trazer pra dentro o café. Imagina, você tá maravilhoso. Eu só não tô levando, acho que seu livro lá, né, Jorge? Eu esqueci de levar o seu livro lá. Já vou fazer um intervalo, ele vai levar. Ele perguntou aqui. E ele perguntou aqui, qual o primeiro livro que deve ser lido por alguém que ainda não conhece o Espiritismo? Na opinião de vocês. Eu acho que Nosso Lar, não sei se é alguém... Eu também concordo com o Rodolfo, Nosso Lar. Porque é um livro romanceado e é de estudo ao mesmo tempo. Então é muito importante. Mas começou a ler Nosso Lar, já pega do lado e coloca o Livro dos Espíritos também para começar. O Evangelho, segundo o Espiritismo também. É que o Evangelho, né, Rodolfo? E o Nosso Lar é uma coisa diária, né? O Evangelho. Nosso Lar está por R$37, de R$56, está por R$37 com 34% de desconto lá na feira. Corre lá na feira. Agora, por exemplo, eu comecei pelo Livro dos Espíritos. Comecei pelo mais complicadinho e segurou, né? Mas eu também. Eu acho que o quando abriu minha mente mesmo foi o Nosso Lar. Eu acho que depende do que a pessoa, do estilo da pessoa. Por exemplo, exato. Se a pessoa for muito científica, pode ler o Livro dos Espíritos de Pode cá. Ser o Livro dos Espíritos de cá. Se a pessoa for mais religiosa... O Evangelho. Apesar de... Claro, a gente não quer converter ninguém de religião nenhuma. Mas se a pessoa for mais afinidade com Deus, religião e tudo mais, o Evangelho segundo o Espiritismo também é uma boa. E se a pessoa for, por exemplo, tiver vindo de uma religião tipo católica ou uma religião evangélica e quer entender um pouquinho mais... O Céu e o Inferno, a segunda parte, ele é um romance mediúnico, ou seja, realmente Kardec estava ali com eles, recebendo espíritos, relatando como eles estavam ali, né? Interesse para quem quer entender. Nós temos um programa se ela gostar de novela, Violetas na Janela. Violetas na Janela, exato, depende muito. É isso, depende do que a pessoa gosta. Eu adoro essa ponderação. Violetas na Janela é um livro para quem gosta de novela. É, então, tipo assim, é um livro dentro do nosso lar, né? Quem gosta de romance. Violeta da Janela, tipo assim, ele é mais fácil do que o nosso lar, né? É, então, por isso que a gente indica o nosso lar. E Violeta da Janela é bem mais simplesinho. Quem tá começando, né, mesmo. É, que tem gente simples, que gosta de ler romance. Ele é um best-seller por isso, porque ele tem acesso a todo mundo, né, o Violeta na Janela. Eu lembro quando Violeta na Janela saiu e seu Nunes, ele entregava os livros, ele saía de bicicleta entregando José na cidade Nunes, toda, seu Nunes, né? E o seu Nunes foi levar para mim no CTA e falou: Jorge, esse livro tá tão legalzinho, rapaz, precisa ver. O seu Nunes conhecia todos os livros. O seu Nunes sabia falar essa língua aí dos espíritos. Como é que é o nome dessa língua aí que fala? A língua que os espíritos falam, que eles falam, Esperanto, que foi Esperanto. O seu Nunes sabia falar Esperanto. O seu Nunes tinha sido funcionário do ITA lá no CTA. Depois, quando ele se aposentou, ele se dedicou a distribuir os livros do ciclo do livro aqui em São José dos Campos. Ele botava na bicicletinha dele, né? Levava em todas as casas, na cidade inteira, né? Então a gente ficava sócio do livro, não era o correio que levava, não, era o seu Nunes que levava. De bicicleta. E a gente pagava para ele, às vezes, a mensalidade lá no dia que ele levava o livro. O Clube do Livro ainda existe, e tem hoje o nome Clube do Livro José Nunes. Quem se interessar, lá no grupo da Feira do Livro, temos pessoas que podem te indicar, bem baratinho, para ficar sócio, R$30 por mês, alguma coisa assim. É, e você vai receber um bom livro. Se você quiser romance ou de. E se for uma pessoa que gosta de filosofia, né? Gosta de filosofia e está conhecendo a doutrina, eu indiquei o livro também do João Nunes Maia, né? De filosofia espírita. Bom também. Não sei se tem lá na feira. Livros do Alain, livros de filosofia espírita, temos os livros do Alain também. Alain Krambeck. Não, o João Nunes, Rodrigo, é romance também. É romance também, assim, de. Aquela... Ele tem Francisco de Assis, fora de também, série. Muito bom. Vê se o livro Francisco de Assis tem lá, que é outro best-seller também. Tem um monte, né, lá. Que é do Espírito Miramês. Tem dois. E tá com 35% de desconto. Vale. É. Corre lá, só tem dois. Então, Francisco de Assis. Ele tem também Maria de Nazaré. Maria de Nazaré também tem. João Nunes, que foi o que criou a pomadinha Vovô Pedro. Maria de Nazaré tá com 34% de desconto também. Vale a pena ir lá. Só tem dois também. É, olha só, o pessoal vai sair daqui correndo lá para O Francisco da pastelaria ligou aqui para nós, desejando um bom domingo e forte abraço no Rui e no Jorge. Um grande abraço para o Francisco lá da pastelaria lá do Mercadão. É nosso ouvinte há muitos e muitos anos. Ele fazia os pastel e. O pastel dele já saía fluidificado de lá. Sabe um isso, a gente realmente come lá de vez em quando. É, lá da pastelaria, aquela principal, aquela da Sônia. É Sônia o nome da pastelaria? É, da Sônia, né? Sônia, pastelaria. A gente não resiste, viu? Francisco é o que faz o pastel, ele que faz a massa. E sabe uma indicação? Eu cumprimentaram quando eu estiver lá, não sabia. Né? Francisco. Não, sabe uma indicação também de eu acho que uns livros que vocês poderiam pensar em colocar no ano que vem? Os livros do Mané. Do Emanuel Alves da Silva. É só pedir pra ele. Lá de Conquista. Ele fez um programa Mil aqui. É. Ele é excelente, cara. O trabalho que ele faz lá em Conquista, que é do lado da Fazenda Santa Maria, né, lá lá de Sacramento. Ele tem um trabalho incrível lá com crianças e lá da Casa Assistencial. Depois você manda pra mim? E ele tem um monte de livro do senhor Mariano, de Eurípides Barçanufo. Né? Ele tá muito ligado à história de Eurípides, do senhor Mariano. Tem muitos romances também, assim. E é leitura fácil também. A história de Eurípides é maravilhosa. Né? Muito bom, muito bom. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos lá. Então, há bastante gente participando aqui, indicando o livro também. O Daniel Melo tinha entrado aqui no WhatsApp também. Tinha recomendado o livro de crianças da Turma da Mônica. Nós vamos falar de livros infantis. Também é legal. O Piero Oswaldo Barbosa entrou aqui, a Sheila Campos. O Agnaldo Costa também aqui, diz espetacular falando do livro do Jorge, Das Sombras ao Alvorecer, com informações, riquíssimas informações do plano. Esse esgotou, dos Jorge? Dos planos espirituais. Não, esse não. Esse eu vou levar, mas parece que tem um só lá. Isso, precisa levar mais, Jorge. Uhum. E o Bessa? Você está com toda a quantidade de livro disponível. Não, aqui não, tem no aplicativo. Aqui eu só selecionei aqui o que eu... dezenas de fones. O Bessa, minha mãe entrou aqui também, mandou um bom programa, Maria Ângela. O Bessa, ele tinha falado do Cristianismo e Espiritismo, que é o que a gente já tinha falado, que é maravilhoso, e ele falou que tá R$1,99 pelo Kindle. Isso, mas a gente só tem que falar que isso aí tem que ler. Tem que ler tudo, né? É por isso que diminuiu um pouco a venda dos livros. Pagar o Kindle, dos livros impressos, diminuiu por causa dos livros digitais, assim, né? Que é muito legal também para quem gosta. Por exemplo, eu não gosto. Eu gosto de pegar o livro e ficar lendo. Né? Sim. E ajuda também as obras assistenciais, né? Quem compra o livro do Jorge físico, tá ajudando a AME, tá ajudando a Casa Marcela, as crianças lá da AME, né? E não necessariamente também, isso acontece com o Kindle. Tem muitos Kindle. Meus também que são digitais também. Muitos meus o Fábio já colocou como digital também. Né? Democratiza também né, o acesso, né? Porque é aquilo que vocês falaram, você tem muito custo para chegar até o final. O Kindle resolve esse problema. É. Né? Quem tem vocação, quem gosta de ler assim, é legal, igual você, né, Rodrigo? É. O Rodrigo lê bastante, porque desde que saiu esses negócios, ele me deu até um lá, o mais antiguinho que ele comprou, ele deu para mim para ler. Eu acho bonitinho, mas nunca li nenhum livro. Fica lá de amostra. Tá lá guardado. E eu o que eu faço? Eu compro o livro para ajudar, e compro o livro para ler no Kindle. Que legal! Então, o Ari Rangel também entrou aqui, manda bom dia, vivencianos. Sinceramente, vendo as imagens 4K ao vivo das cenas dantásticas vindas da Palestina. Bom, tenho certa de dificuldade de aceitar que realmente já vivemos uma transição de fato, né? Ele fala ali da faixa de Gaza. Porém, me lembro de Emmanuel dizendo que efetivamente apenas a partir de 2057 começaremos a iniciar essa longa jornada para a regeneração. Uhum. Penso que por vezes romanceamos demais esse tema, vendo a desumanidade que ainda graça em nossos dias, ao vivo, em 4K, infelizmente. Fraternais abraço a todos. Não só lá, né? Todas as guerras. O comentário dele é muito legal. Todas as guerras. E ali vai estar com a gente domingo. E lembrando também que 2057 seria muito mais uma consolidação já. É. Porque, na realidade, quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, lá no livro A Caminho da Luz, ele fala que no século XX, quando a Estrela Capela lá, ou o orbe lá da Estrela Capela, estava entrando em regeneração, como nós estamos no século XX. Ele fez uma comparação daquele expurgo que teve lá na Estrela Capela no mesmo nível que nós estamos aqui no século XX. Então, eu entendi também que o Emmanuel fala que no século XX nós estaríamos entrando em regeneração. Olha como é que causou um debate legal nesse negócio de regeneração ou não, né? Porque o que acontece? Se a gente for olhar na prática, se a gente for olhar, digamos assim, filosoficamente, nós já estamos vivendo sim. Agora, na prática, quando a gente olha e fala, meu Deus do céu, não é possível que a gente esteja. Por isso que eu escolhi essa enquete, para a gente falar, pô, o que eu estou achando? O que eu estou achando? Nós estamos ou não estamos, né? Já que aí vem, a gente podia falar sobre esse tema, né? Como fomentar a paz no mundo, né? Mas aí ele já não tem um tema preparado? Ou não? Ele vem amanhã, ele vem domingo. Ele já mandou o tema? Sobre qualquer coisa. Ele fala qualquer coisa. E também outra coisa, a gente tem que explorar o Ari também para ele fazer umas psicografias, que vai ser uns 3 programas que ele vem que ele não faz nenhuma psicografia, lembra? Verdade. Né? E convidá-la para ver se a espiritualidade vem do livro aí cantando também, porque ele canta. É muito bom. Legal, ótimo. E a gente fala mais sobre isso também. Vamos lá para o intervalo, então? Vamos colocar a música Revelação, do Grupo Castelã. Vamos lá. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. A música que nós vamos tocar vai ser Revelação, mas eu estou lembrando aqui que nós também deixamos muitos CDs do Grupo Castelã lá na feira, e quem comprar um livro, qualquer livro, ganha um CD também, tá bom, pessoal? Pode levar à vontade. Essa música é uma das que está nos CDs. Filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos, e prega explica que sem caridade não há salvação. Confirma que Jesus é o guia da humanidade, que o homem tem o livre-arbítrio e responsabilidade. Acredita no amor sublime, acredita na liberdade, mas o homem deve se instruir e conhecer a verdade. O Espiritismo não tem dogmas nem rituais, cigarros, bebidas, velas ou cristais. Não faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais. Não pratica qualquer sacrifício com pessoas ou com animais. Respeita qualquer religião, tem como forma de amor o princípio cristão, que é amar a Deus sobre tudo, é amar também seu irmão, promover a fraternidade entre homens de qualquer nação. Filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos, e prega que sem caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o tema As Respostas Espíritas para as Grandes Questões da Humanidade. E estamos aqui com o Rodolfo Colevatti, que é da USE, e com o Carlos Daniel, que é coordenador da Aliança Regional aqui do Vale do Paraíba, aqui de São José dos Campos. Deixa Verdade. Eu terminar aqui, Rui, de falar as pessoas que estão aqui ligadinhas, que aí a gente volta nas perguntas já depois. O Daniel Mello entrou aqui também. Pelos estudos que fazemos, dividimos os estágios do nosso planeta como primitivo, passando pelas provas e expiações, com a vinda dos capelinos, depois para a regeneração desde Jesus. Mas por quanto tempo, né? É até uma pergunta que ele está fazendo para a gente conversar depois. Manuel Gouveia, Peixotinho também possuía catalepsia. Então, Verdade. Foi isso que nós falamos, letargia e catalepsia, que é um pouco diferente, né? A letargia é aquela que você fica parado e ouve tudo, né? E ouve o que o pessoal está falando. E a uma das duas aqui. E a outra, você escuta, você não escuta nada. É como se tivesse, né, morto mesmo, ali de uma vez. A famosa catalepsia. Catalepsia. Do romance Romeu e Julieta. Shakespeare. Isso. Só que ali foi. Veneno, no caso do Romeu e Julieta, foi estimulado, né? Teve que tomar negócio lá, né? Porque ele tomou lá o remédio e ficou como se fosse morto, né? Letícia Pereira de Andrade. Eu, a trilogia de Ivone Pereira, e a história dela é mesmo um exemplo de superação. Super recomendado, legal. E a Letícia vai estar com a gente aqui no mês que vem, que ela é lá da casa do Caminho. Pronto, voltamos aqui. Pronto, voltamos. Gente, vocês estão... Olá, olá, peraí, deixa eu só confirmar. Deixa eu entrar aqui novamente. Vamos lá, gente. Voltamos aqui. A gente caiu a nossa internet aqui no estúdio, mas já estamos de volta. Já estamos de volta. É só a gente falar de guerra que começa a cair as coisas aqui. Gente, então a gente está aqui de volta. A gente caiu a internet principal, né? É, segunda vez aí que ela deixa a gente na mão. É, vivo ou morto, né? E a gente subiu a da Horizon, que é a nossa secundária aí dedicada, mas ela tem uma capacidade limitada, então a gente não vai poder mais mandar para os outros canais. Então quem estiver assistindo pelos outros canais, vem aqui para a Rádio Vivência Espírita, para o YouTube Vivência Espírita, para continuar ouvindo a entrevista aqui, o bate-papo que a gente está fazendo. Vamos lá, Jorge. Eu estava falando aqui, o Aécio... O Aécio está falando, se der para colocar o livro Chico, Cidadão do Mundo, na feira, Aécio, eu vou pegar lá, que na AME acho que a gente ainda tem, né? E a gente traz aí também. É, a Elane Ferreira, sim, bom dia, foi a Suzy Maria. O que é que você colocou aqui? Será que foi errado? É, Manuel Gouveia está falando, capa verde, isso mesmo, cristianismo e espiritismo. Né? É, o Dinho... dando bom dia, família Vivenciana, hoje direto de São José dos Campos. Então o Dinho está por aí hoje. É, o André está colocando aqui, Rui, o André Pralon, só chamar que eu vou, queridos amigos, né? Tranquilo. Tá bom, vamos. É, o Felipe, bom dia, parabéns pela feira, está linda. Vamos conhecer, vale a pena. A Deise Chiachirini, Renúncia, Memória do Padre Germano, muito legal também. João Paulo, 30ª Feira do Livro Espírita de Abreu e Lima, Pernambuco, região metropolitana da Grande Recife, vizinha. Paulista de 31 de 8, das 8 às 13. Então vai ter a feira lá também. Aline Cristina, Aliane, né, Cristina? O Brasil está no seu melhor momento, graças a Deus. Ótimo domingo. Eu gosto de ver gente otimista, assim, viu, Aliane? Fora de série. Que legal. É, se a gente tivesse gente tão otimista igual você, a gente já estava no mundo de superior. É, o Manuel Gouveia. Gouveia também. Já está saindo o terceiro filme da continuação do Nosso Lar. É verdade. Já estão fazendo uns spoilers aí já. O João Paulo. Eu comecei pelo O Que É o Espiritismo, também, que é muito legal. É um resumo, né? É, Arlene Carvalho de Oliveira, bom dia. É, Verônica Tamachosac. É, esse nome bom é difícil. Bom dia a todos. É. Manuel Gouveia. É minha aluna. Jorge, onde posso encontrar aluna. Seus livros? O Manuel Gouveia está falando onde ele pode encontrar meus livros. Ele é só entrar na internet, né? Na Amazon tem todos, né? É, ou na Amazon ou na editora Dionísio aqui, que a gente coloca o link aqui para vocês. Vai colocar o link da editora Dionísio ou então na Amazon, né? Vou colocar aqui da editora Dionísio. É, a Giselda Perota. É, frequento Mãe Maria e Irmão Rodolfo e sigo Vivência Espírita há 16 anos, gostando das indicações de livros e do programa, irei na feira às 16 horas para ouvir o Jorge na quarta. Muito obrigado, viu, Giselda? Quando chegar lá, vamos conversar um pouquinho, né? Ó, coloquei o link aí da editora agora para vocês, a editora Jorge Reis aí. Uhum. Ou vai na feira também tem. Mas às vezes a pessoa é de fora, né? Por isso que tá perguntando. Deve ser de fora, por isso que perguntou. Uhum. É, o André Pralon, sou fã do Grupo Castelão. Faz tempo que não aparece no SEAC. É porque nós paramos, viu, André? Nós paramos com o Grupo Castelão quando entrou na pandemia. Nós paramos, porque a gente ficou com medo de sair com o pessoal por aí, pela idade que já estava. A gente estava começando a achar que a gente ia perdendo o povo por aí. Então, nós paramos com o Grupo Castelão. Ficava um. Aí, depois da pandemia, nós não voltamos mais. Mas a gente sempre está falando do Grupo Castelão por causa do trabalho que está todo no Spotify aí, nas plataformas, né? Todas as nossas músicas estão aí. O Aécio já está na terceira dúvida aqui. Vamos então falar as perguntas, então. Não, mas deixa eu só terminar aqui, para poder não me perder. Tá. Uhum. José Magalhães, bom dia, pessoal. Ótimo programa. Um abraço aos convidados. Eu e o Daniel fizemos a escola de aprendizes no Anjo Ismael. Um abraço de Atlanta, dos Estados Unidos. Lembra? Quem que é? José? O José Magalhães. O José Magalhães. Manda um abraço. É. O José Magalhães. José é um querido. Nasceu, nasceu o filho, casou lá em Atlanta, nasceu, né? José é maravilhoso. Conta pelo pra gente como é que tá. O Daniel dá pra fazer uma dupla, não dá? Os dois. É, os dois. Parecíamos irmãos, né? Pedir pro José Magalhães também contar como que tá o estado, né? Nasceu prematuro, né? O filho bebê dele, e aí a gente conta pra gente aqui também como é que tá, a gente tá em vibrações pra melhora dele, tá? Vamos lá então, ó, o Daniel Melo também aqui, o pessoal tava perguntando se caiu, a Belkis caiu, voltou, tá? Tinha caído a internet principal, mas o programa já tá de volta. É, então aqui também a Cleide Bessa entrou, Elaine Baldino, lá de Indaiatuba também, tá ligadinha aqui com a gente, O Manuel Gouveia é de Fortaleza, Rodrigo. Por isso que ele estava pedindo onde poderia comprar os livros, certo? Ah, legal, bacana. Bacana. Meu sogro e minha sogra estavam lá em Fortaleza, lá. Meu sogro e minha sogra estavam lá. Voltaram hoje. O Manuel está direto aqui com a gente, mas só hoje que nós descobrimos que ele é de Fortaleza. O Manuel. O André não sabia que o Grupo Castelão tinha parado, não. Ai, né? Aqui, né? Antônio Varotto, Aliane, você. Parou, tem mas no Spotify continua. Continua, claro. Então escuta pelo Spotify. Aqui. Spotify é só entrar que tá tudo lá. E hoje, como eu tinha falado aqui antes da gente ir pro intervalo, deixei muitos e muitos CDs do Grupo Castelão lá no caixa, lá do aqui da Feira do Livro. Cada pessoa que comprar um livro pode retirar um CD do Grupo Castelão lá gratuitamente. Ó, mais um motivo para ir lá na feira. Né? Todos que comprar um livro. Não é um livro meu, não. É qualquer livro da feira que comprar ganha um CD do Grupo Castelão. É só querer, né? Levar. Antônio Varotto, Aline, você tem boa observação. Quem estuda a história do mundo e do Brasil percebe o quanto evoluímos. Muito bem, a outra otimista, Antônio Varotto também, nosso Antônio. Mas vocês têm razão. Se a gente olhar a história do mundo, a gente vê o tanto que nós evoluímos. Manuel Gouveia, ó, somos irmãos de alma, Jorge. Manuel, muito legal, porque eu adoro Fortaleza. Se você for, Fortaleza, somos nordestinos. Né? Fortaleza é muito legal. Já convido o Jorge para ir tocar aí, fazer o evangelho musical. Eu já fiz. Lá eu em já Fortaleza? Fiz lá, eu já fui lá, já. Em Aracaju também, já fiz também. Né? Quando a gente viajava mais. Vamos, Rodrigo, o que é para fazer agora? O José Magalhães, você leu o que ele falou aqui? Ótimo programa, um abraço aos convidados. E o Daniel fizemos, eu e o Daniel fizemos escola de aprendiz juntos. Né? Li, sim. Um abraço lá de Atlanta, Estados Unidos. Abração, José. Muito legal. E o Daniel, ele concorda com a Ari lá no WhatsApp. Quem não tá no WhatsApp nosso, é só pegar esse número que aparece para vocês aqui agora, 12-3921-3009, manda mensagem que a gente adiciona aqui no grupo. Ele fala: cara, Ari, concordo e complemento. Estudando o Apocalipse pela visão espírita, especialmente tomando referências em Chico Xavier, vemos que os grandes desafios que passamos na atualidade fazem parte dessa transição. Houve o tempo de semear, o tempo de cultivar e haverá o tempo de colher. Cada fase de transição tem os seus próprios dilemas, é verdade. Até a gente virar país aí, é mundos felizes, né? A gente tem que passar por grandes desafios. Ah, qual foi a primeira pergunta, Jorge? Aqui do Valdeci Braulio. Vamos lá. Ele está dizendo assim: será que quando tivermos condições plenas de nos comunicarmos com os seres encarnados de outros planetas, seres encarnados, extraterrestres, aí sim estaremos vivendo o mundo de regeneração 100%? O que vocês podem falar? É quando a gente lê sobre o mundo de regeneração, entender que é um mundo transitório, né? Entre esses mundos primitivos, o mundo de provas e expiações, e os mundos felizes, né? E depois os mundos onde nós não mais reencarnaremos, né? Ainda é um mundo que nós não vamos ser inteiramente felizes. Eu não consegui ver nenhuma nenhum grau de desenvolvimento intelectual que leve a esse tipo de comunicação. Talvez uma comunicação... Ele está falando de comunicação direta, né, Jorge? É isso, né? Não de comunicação... Não, comunicação espírita. Direta. Comunicação espiritual. Direta. Não, ele está espiritual, falando isso, não, espiritual, né? Ele tá falando... nós já temos bastante. Né? Exato, porque assim, quando você percebe e lê que nós estamos muito mais avançados intelectualmente do que moralmente. O que falta para nós é avanço moral para chegarmos lá, né? E o avanço intelectual ficou um pouco descasado. Então eu não vejo isso como uma premissa, pelo menos do que eu li. Não sei se você tem alguma outra fonte, Daniel, mas eu não li nada que evidencie. Tem uma frase de um autor não espírita, Milor Fernandes, que ele diz o seguinte: que a prova que existe mundo em outros planetas, inteligente, vida inteligente em outros mundos, é que eles não falam conosco. Nós somos muito atrasados, né? Então, é isso, né? Milor Fernandes é fora de série, né? Mas é isso. O que você acha? Eu achei maravilhosa essa frase. Eu não vejo, sabe, como essa... Quando houver essa comunicação que, né, direta, vamos dizer assim, que os problemas nossos aí vão se esvair. Eu acho que a gente tem que começar a transformação interior, né, para que a mudança ocorra. E essa é que, às vezes, a gente fala assim, a mudança interior. Uma pessoa só parece pouco, né? Mas a gente já ouviu histórias de que uma pessoa que se transformou interiormente mudou a milhões de pessoas que estavam em torno dele. Então, assim, eu acho que as pessoas, nós temos que começar a fazer essa nossa transformação íntima para que o sofrimento deixe de ser tão claro assim quanto a gente está vendo, né? E até pegando o gancho das mensagens anteriores que vieram, né? Sobre guerras e tudo mais, lembrar que a lei de destruição é uma lei de Deus também, né? Então, quando acontece algo que a gente entende como ruim, que são as guerras, que são as mortes causadas, né, por outras pessoas, a gente fica com o coração meio apertado, fala, poxa, quando será que essas coisas vão melhorar e vão mudar, né? E vale lembrar que nós somos, hoje, reflexo daquilo que nós fizemos no nosso passado. É que às vezes a gente fica se pegando na vida que existe do berço ao túmulo. E a vida do ser, ela não é só essa passagem que é de quando você nasceu ali, tá no bercinho, até o seu desencarne, quando você vai pro túmulo, né? Nossa vida é muito mais do que isso. Nós somos espíritos imortais. Então, a nossa vida, ela começou muito antes disso que a gente está vendo aqui agora, né? Então, às vezes, o sofrimento que a gente está passando hoje é reflexo de algo que a gente causou lá atrás. E hoje a gente está colhendo esses frutos, né? E não acredito eu que uma comunicação direta com extraterrestres seria o que findariam essas dores. Acho que a gente, para começar a deixar de sofrer tanto assim quando nós estamos sofrendo, né, seria o caso de pensarmos de fazermos a nossa transformação. Porque aquilo que está dentro da gente reflete para o que está fora. Eu, uma vez, eu ouvi uma historinha, né? Eu sou fã das historinhas para elucidar, né, as coisas, né? E aí dizia que um sábio mandou dois, né, dos seus ali para uma viagem para uma terra distante, né? E o primeiro foi. E quando voltou, perguntou para ele: "Ei, como é que foi lá?" "Nossa, local terrível, só tinha dor, só tinha sofrimento, as pessoas horríveis, né? Pessoas eram todas agressivas e tudo mais." Aí foi o segundo foi, quando voltou, falou: "E aí, o que você achou da viagem?" "Pô, lugar maravilhoso." É o mesmo lugar, né? "Lugar maravilhoso, pessoas bondosas, pessoas generosas e tudo mais." Né? E aí foram ver, né, a expectativa de cada um, porque um já saiu, né? Olha, aquele local ali não é bacana, né? Então o cara já foi com a mentalidade ruim para aquele local. O outro foi com a intenção de viver boas experiências. Uhum. Então eu acho que vai muito daquilo que você busca, né, a nossa vida. Se você está buscando o melhor, com certeza você vai encontrar coisas boas. É porque a gente se acostumou a ver somente o lado ruim das pessoas. Uhum. Então, o Jorge, conta aquela historinha que você conta sempre aí, Jorge, da pessoa que perguntou, que veio para a cidade, como é que é? O cara estava parado na esquina, E de repente chegou um carro, parou e falou: rapaz, eu tô querendo mudar para cá, como é que é essa cidade? Ele falou: rapaz, a cidade que eu vim é maravilhosa, muito bacana a cidade, tô precisando sair de lá, por isso que eu vou vir morar aqui. Mas essa cidade falou: pode ficar sossegado, aqui só tem gente boa, aqui é tudo bacana, tudo legal, pode ficar sossegado. Que bacana. Tava parado, daqui a pouco passou um tempo, um outro passou. Falou: rapaz, eu tô mudando para essa cidade, como é que é essa cidade? Ele falou: como é que é a que você veio? Não tinha ninguém que prestasse, lugar ruim pra caramba, por isso que eu tô mudando de lá, não vale nada aquela cidade, só tem gente ruim, só tem gente maldosa, só tem tudo. Ele falou: não fica aqui, é todo mundo igual. Entendeu? É muito então, claro, né? Tá muito dentro daquilo que você tem no seu coração. Igual o cara que foi viajou lá pra Índia, lá pra aqueles lados lá, e chegou e falou: nunca vi um lugar daquele, só tem gente pobre, o pessoal nem sapato usa. O outro pegou, foi lá vender sandália. Ficou rico. A oportunidade que nós temos de fazer diferença em nossas vidas e na dos outros é que nos move. E não ficar com essa visão pessimista, né? Sim. Realmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum dessa maneira, né? O Jacques Conchon contava uma história que a pessoa ia numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, com poucos habitantes. Mas que cidade maravilhosa, que cidade gostosa. Vinha outro: nossa, o que que acontece com essa cidade aqui que é tão boa? Ninguém sabia responder por que que a cidade era boa. Eles descobriram que a cidade era boa quando morreu o carteiro. Porque o carteiro era aquele que fazia a união de todos os cidadãos. Ele ia na casa de um, tomava um café, batia um papo, conversava. Então, esses simples e humilde carteiro, ele praticamente fazia com que a cidade toda tivesse uma boa vibração. Então, a gente tem que aprender que a gente pode mudar sendo bom e procurando fazer o bem, né? Oi, lembra de um filme? Se você lembrar o nome, não sei se é Onde Mora a Felicidade, Onde Nasce a Felicidade, a felicidade, eu não sei o que, assim... Que ele também é isso, ele é bancário lá, ele empresta dinheiro para as pessoas, ele ajudou todo mundo a fazer casa, né? Um nome muito legal, é preto e branco ainda, mas de vez em quando eu assisto esse filme. E ele queria, ele ficou tão assim pessimista que ele falou que ele queria se acabar, ele queria não existir. Nossa. Aí veio um anjo e fez ele não existir. Não. Quando ele voltou para a cidade estava inteirinha destruída. Não. Foi mostrando que a cidade era daquele jeito por causa dele. Por causa dele. Fora de série, filme maravilhoso. Não sei se é Onde Nasce a Felicidade, Onde Mora a Felicidade. O Rodrigo vai achar para nós, né? É uma coisa assim, a felicidade existe, uma coisa assim, né? Rodrigo pesquisa. Eu sempre guardo esse nome assim para. Eu tenho muita fé em você, Rodrigo. Eu acho bacana porque começa, como aquela música do Nando Cordel, né? Que diz, né? A paz do mundo começa em mim. Exatamente. A gente está vendo a guerra e a gente não está dizendo que não exista, né? A dor, que não existe o sofrimento. Mas eu acho que assim, o Espiritismo, ele traz pra gente o conhecimento de por que que a gente sofre. Sim. Né? Eu acho que é bacana, né? A gente poder pensar um pouco nisso, porque às vezes a gente fica assim, poxa, que sofrimento, quando é que isso vai acontecer? Por quando é que isso vai mudar? Por que que isso está acontecendo comigo? Se a gente buscar, né, o conhecimento que a doutrina espírita nos entrega assim, de mão beijada, vamos dizer assim, né? Hoje em dia está muito fácil você encontrar conhecimento acessível, né? A gente começa a entender que esses sofrimentos que a gente passa são coisas que vão nos fortalecer e vão nos tornar melhores a cada dia. Acho que a gente tem que começar a pensar por esse lado. A pessoa que está lá numa guerra, lá uma criança que está sendo bombardeada lá na Ucrânia e tantos outros locais onde a gente está vendo as guerras, a gente se comove com o que está acontecendo, porque nós não... Eu falo sempre o seguinte, não é porque a gente sabe que a vida não acaba com a morte do corpo que a gente pinta a vida de cinza e é tudo tranquilo, né? Então a gente está vendo uma criança sofrendo, a gente se comove, a gente se emociona, ajudar, né? A gente precisa ajudar, mas a gente também entende que aquilo ali faz parte do plano de Deus para o crescimento daquele espírito. Então, a criança que está ali hoje num campo de guerra ali, sendo bombardeada ou o que seja, né, ou passando às vezes, porque a gente está falando de Ucrânia e tudo mais, mas tem criança sofrendo aqui no nosso, na nossa cidade. O nome do filme é A Felicidade Não Se Compra, né? E o protagonista James Stewart, o filme de 1946. Eu não era nascido, não. Então, exatamente, nenhum de nós, só o Rui. Já tinha filme colorido. Era colorido por computador, mas é muito legal. Como é que a felicidade não se compra? A felicidade não se compra. Olha só que interessante. Tem na Amazon Prime. Ele tenta se matar, né? mas aí o anjo salva ele lá. Mas aí o que que acontece? Quando ele volta, e quando ele era pequeno, ele tinha salvado o irmão dele, que o irmão dele tinha caído no gelo, naqueles lagos de gelo, o irmão dele tinha, ele pulou e salvou o irmão dele. Inclusive, ele era surdo do ouvido, porque foi no entrar naquela água gelada que deixou ele surdo do ouvido. E quando ele volta, que ele sai procurando a família dele, sai procurando, aí chega... É, vai procurar e fala, mas cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Aí a mãe dele fala assim, seu irmão morreu quando era criança. No afogado. Ele fala, mas eu salvei. Ele fala, mas ele não existia, como é que ele pode ter salvado? Né? Então, são assim, muito... É emocionante, muito, filme, muito bacana mesmo. Felicidade não se compra. Assisto, depois vocês comentam comigo. Tem mais perguntas? Tem pergunta, sim. Olha só, o Aécio está falando, se o espírito... Olha só que legal. Se o espírito é eterno, por que o passado nos prende, o presente nos consome e o futuro nos constrange? Você quer responder? Ou... Olha, eu acho que o passado nos prende porque a gente não faz boas escolhas a partir daquilo que a gente já viveu, né? Então, por exemplo, alguém que viveu de forma totalmente errada no passado, né? Vou dizer de mim, né? Porque estou aqui encarnado necessitando de melhorias íntimas, né? Para poder... alçar voos aí melhores aí. Então, a gente tem a oportunidade de fazer boas escolhas, mas os nossos defeitos morais, vamos dizer assim, né? Eles nos impedem de evoluir, de sair da estagnação daquela situação e crescer. Então, um exemplo assim, sei lá, o cara que tem o vício do tabagismo, o cara fuma. E aí ele fala assim, olha, se você continuar fumando, você vai ter um câncer de pulmão, câncer na garganta, vai desencarnar por causa disso, né? Vai ter uma vida difícil, vai sofrer. Aí eu falo, poxa, mas é tão gostoso o cigarro, né? Me relaxa. A gente coloca alguma coisa que aquele defeito moral que a gente tem, aquele vício que a gente tem, é como positivo pra gente não deixar. Então eu fico preso naquele ali, eu não evoluo, não saio daquele local. Eu fico sempre estagnado, né? Aí eu, como eu não deixei o meu passado para trás, que eu não quis deixar de ser o homem velho para ser o homem novo, continuo sendo aquele mesmo Daniel dos vícios anteriores, né? Dos defeitos anteriores, o presente é complicado. E aí para pensar no futuro, né? Que visão que eu vou ter do futuro se eu não consigo mudar nem o presente? Presente, é. Né? E fazer diferente daquilo que eu fiz no passado. Né? Eu acho que para a gente pensar que eu não se envergonhar lá no nosso futuro, a gente tem que começar a mudança desde já, desde o nosso momento que a gente está atual. Estão me entregando ferramentas para que eu seja uma pessoa diferente, para que eu seja uma pessoa melhor. Só que se eu ficar estagnado, pensando, vivendo aquele cara do passado, eu nunca vou ser o cara do futuro. Aí o futuro vai me constranger, porque eu já estou olhando lá na frente, vendo aquilo que eu era no passado e falando, poxa, eu não vou mudar. Né? Então, acho que quando eu começar a fazer essa transformação, essa mudança íntima, aí eu vou começar a deixar de me envergonhar lá do meu futuro, de me constranger com aquilo que virá pela frente. Tem um ditado que diz assim, que quem vive no passado é ressentido, quem vive no futuro é ansioso, quem vive no presente é realista, né? Por quê? Porque é no presente que a gente consegue ver o passado e fazer um acerto para o futuro. Só no presente que a gente resolve as coisas, né? Tem outro ditado que fala, vamos viver no presente porque o passado já morreu e o futuro é incerteza. Então, sempre puxa a gente para o presente. Por isso que chama presente. E o futuro nunca vai ser aquilo que a gente pensa hoje. Pode ser até melhor, mas nunca vai ser igual. Então, o presente é um presente de Deus que a gente tem na vida. Tanto que quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. Justamente por isso. Imagine se a gente lembrasse o passado. Como seria? Então, o passado é algo que ficou para trás. E muitas vezes tem assim, que o Daniel começou a falar. Você tem que no presente, você tem que parar de viver o passado, e o melhor jeito de viver o passado é você perdoar, ou então pedir perdão, ou então se auto-perdoar. Aí você usa esse presente para fazer essas três atitudes aí, porque não tem jeito mais, por exemplo, de você fazer. Olha como a caridade é interessante, né? Que a doutrina espírita fala pra gente. A caridade é a principal virtude de todas, né? E a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Não tem jeito mais de você voltar no passado e fazer benevolência. Não tem mais jeito de você voltar no passado e fazer filosofia. né? Ser indulgente não tem mais jeito. Tem mais jeito. Agora, tem jeito de você voltar no passado e perdoar. Tem. Ou pedir perdão, ou se auto-perdoar. Agora, no presente. Então, né? A caridade pode ser praticada em todos os momentos da vida, né? Tanto no passado, como no presente, como no futuro. Então, é por isso que a gente fala assim, né? Que o futuro nunca é aquilo que a gente imagina. Agora, não dá para acertar o passado. Dá para você fazer agora para um futuro ser melhor. Mas nunca vai ser igual como a gente pensa. E olha que bacana, né? Desde no comecinho eu estava falando do primeiro livro que eu li, né? Que foi o livro Quando é Preciso Voltar, da Zíbia. E é um livro de perdão, que fala sobre perdão, né? A história fala tanto do perdão do personagem principal, né? Para outra pessoa, dele perdoar, quanto da parte de ele próprio. Entender que ele também é falho, né? E se perdoar, né? Recentemente a gente terminou a nossa uma turma de escola de aprendizes do Evangelho. E eu tinha um aluno ali que ele falava, ele discordava totalmente do auto-perdão. Ele falava, não existe auto-perdão, né? E foi difícil fazer ele entender, né? Não sei nem se eu conseguia... É o mais difícil de todos. Né? A pessoa entender que, às vezes, a gente se culpa muito, se cobra muito de alguma coisa que a gente fez lá atrás. E essa cobrança... exagerada em torno de nós mesmos, né? Acaba nos impedindo de caminhar. Ela nos paralisa. Nos paralisa. E aí eu falava isso pra ele, falava assim, olha, às vezes a gente comete algum erro e esse erro fica na nossa cabeça martelando de tal forma, né? Poxa, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa errada. E aquilo ali não deixa a gente evoluir. Então o auto-perdão é de extrema importância, de você entender que você está num processo de melhorias, né? De evolução, e que faz parte o erro, né? A gente aprende com os erros. Uma coisa que ajuda muito no auto-perdão, que eu entendo, é assim, né? Você entender aquela frase que tem na carta de Pedro, lá no Novo Testamento, né? O amor cobre uma multidão de pecados, né? Ou seja, tem muita gente que tem muito remorso e ele fica remoendo as coisas porque ele não consegue entender como que ele vai resgatar aquilo, que a pessoa já desencarnou, não consegue mais voltar atrás, como o Jorge falou, mas ele consegue fazer caridade até para outras pessoas, não é? Então, de que maneira você vai alavancar esse auto-perdão para ser uma ferramenta de mudança espiritual, de realmente transformação sua? O perigo do auto-perdão é a pessoa continuar sendo orgulhosa. Não, eu já me perdoei e tá tudo certo. Não, precisa começar a trabalhar, né? Na sua reforma íntima, porque senão aí é complicado. Então, eu tenho muita preocupação com o entendimento do auto-perdão no sentido de ferramenta, né? E não apenas um gesto vazio, que daí realmente não vai resolver coisa nenhuma. A pessoa vai voltar a fazer errado depois. No nosso livro Trajetória dos Espíritos, que é o terceiro livro da Marcela junto com o Aurélio, o foco é o perdão, o auto-perdão. O foco do livro é o auto-perdão, né? Porque o protagonista, um dos protagonistas do livro, ele pediu perdão, ele foi perdoado e ele desencarna e vai parar numa cratera maluca lá porque ele não se perdoava. Como chama o livro, Jorge? Trajetória dos Espíritos. Trajetória dos Espíritos. Okay. Já falamos. É exatamente esse trabalho, né? Foi um trabalho que eles fizeram exatamente para mostrar a importância de você se perdoar. Porque os lugares piores que o espírito vai parar é quando ele não se perdoa. Porque é fácil você ser perdoado por alguém, que depende do outro. É fácil você pedir perdão, que você vai pedir para o outro, mas é difícil você se perdoar, porque é com você mesmo a situação. Então, às vezes, a coisa é mínima e a pessoa não consegue se perdoar. E quando é uma coisa mais grave ainda, é mais difícil. E não adianta você fugir de você mesmo, né? Não adianta fugir de si mesmo. Então, porque vai você se mutila espiritualmente quando você não se perdoa, né? Uma coisa interessante que muitos espíritos falam assim, eu preciso ser melhor para eu poder trabalhar. Não, você vai trabalhar para ser melhor. Então, se você tem muito remorso, muitos problemas espirituais ou psicológicos, trabalhando, você vai poder ajudar outras pessoas e relativizar o seu problema, fazendo caridade. Você também, Allan Kardec falava, olhar realmente para baixo, né? Você vai ver que o seu problema, relativamente a outras pessoas, às vezes ele é um pouco menor daquilo que você imagina, e você pode fazer diferença na vida de outras pessoas fazendo caridade. A caridade, às vezes, pode ser até ouvir alguém, deixar deixar o celular de lado, prestar atenção num amigo que precisa de uma ajuda. Não é só dinheiro que a gente fala, não, né, gente? Ser indulgente com o outro, não julgar, não condenar, também é fazer caridade. Isso. Né? E o... Só comentando aqui, que a gente tinha perguntado pro Zé Magalhães, né, como é que tava o filho dele, ele falou que o meu filho Pedro completou uma semana de vida, ele abriu os olhos na última quarta-feira e está crescendo, já está recebendo o leite da mamãe Cristine. Graças a Deus. Pedro gosta de números. Ele ia nascer dia 11 do 11, mas preferiu nascer no dia 8 do 8. Uhum. Seguimos em oração. A gente também aqui. Maravilha. Legal. Ele está com pressa, né? Eles estão vibrando. Três meses antes. Estão vibrando pelo americaninho aí. O Aécio faz a segunda dúvida aqui. Se a liberdade é lei divina, por que na Terra o destino parece terra sem lei? Se a liberdade é lei divina. Se a liberdade é lei divina. Por que que na Terra o destino parece terra sem lei? Tem uma questão no livro dos Espíritos que ela coloca que o mal é mais barulhento do que o bem. Por isso que nós temos a impressão que o mal ele realmente predomina. Ele realmente ainda predomina, porque nós ainda não estamos no mundo regenerado, mas... E o bem é tímido, né? O bem é tímido, o bem é silencioso, não agride, ele se comunica de maneira pacífica. E o mal, ele é muito barulhento, então dá essa impressão. A liberdade é muito importante nós entendermos a nossa responsabilidade, porque ser livre nos torna responsáveis por nós, pelo nosso caminho. E muita gente não quer ser responsável, prefere terceirizar. Não, a culpa é do fulano, é que o mundo está muito violento, é porque isso, porque aquilo. E ele acaba não fazendo a sua reforma íntima pessoal, a sua transformação moral, que é o que nós podemos fazer. E tem uma questão importante, que é o seguinte: às vezes nós combinamos o que nós vamos fazer lá no mundo espiritual, voltamos para cá, esquecemos que a nossa liberdade às vezes se resume a aceitar aquilo que nós mesmos combinamos. Às vezes tem alguma reencarnação muito limitante, né, fisicamente, que você não consegue ir além, às vezes, mas é porque você pediu aquilo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo... Correntes do passado. Ele coloca bem claro que a maioria de nossas aflições ocorre por coisas que nós mesmos fazemos nessa vida. Por quê? Porque nós não aceitamos, nós não entendemos, nós não praticamos aquela reforma, aquelas coisas que nós mesmos pedimos para fazer lá no outro mundo espiritual. E aí a gente acaba se perdendo, tomando alguns caminhos que acabam nos complicando depois. Então é importante retomar o caminho, recomeçar essa caminhada no bem o mais rápido possível para a gente não perder essa encarnação. Sim. Não sei se eu respondi. Com certeza. Como diria Tia May, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Acho que a liberdade é a nossa maior responsabilidade. Né? Essa terceira dúvida do Aécio aqui é mais legal. Se a consciência é luz e a razão mexe com o nosso psiquismo espiritual, por que ela se esconde nas artimanhas das trevas que sempre alimentamos? Rapaz. Se a consciência é luz... O cara faz pergunta difícil. Razão mexe com o nosso psiquismo espiritual, porque ela se esconde nas artimanhas das trevas que sempre alimentamos. A questão aqui é o seguinte: se a consciência é luz, né? Se a consciência é luz e a gente tem a razão para usar, por que que essa consciência da gente sempre está escondida nas trevas que a gente alimenta? Quer dizer, ela não ilumina, ela acaba... levando a gente para um lugar mais sombrio. Eu penso assim, né? Que na realidade a consciência é luz. Mas só que tamanho que é essa luz ainda na nossa consciência, né? Porque você não pode comparar a nossa consciência em estado, por exemplo, embrionário, com a consciência de uma pessoa que já está super evoluída. Então, eu acho que é uma chama pequena, assim, né? Então, você pega o livro lá, Jacó, Voltei, né? Chico Xavier. Que é a história do irmão Jacó lá, né? E ele via outros espíritos com a luz aqui no peito já. Isso. E ele olhava para ele e não via nada nele. E ele era um cara sábio pra caramba, porque ele era presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, essa consciência é uma coisa muito relativa no sentido... Essa luz consciencial é uma coisa muito relativa ainda, dependendo da evolução de cada um. Penso assim, Aécio. Nós temos a luz divina em nós, mas nós preferimos, muita vez, ouvir os espíritos que nos influenciam, olhando aquilo que você falou, né, Daniel? Olhando o lado de curto prazo, dos prazeres materiais. Nós estamos encarnados e é muito difícil nós perdermos esses instintos, esses prazeres todos que nos chamam para algumas coisas. Então, na verdade, a nossa consciência, eu penso muito quando falo de consciência do nosso autoconhecimento. Né? Às vezes nós não nos conhecemos, nós não entendemos as nossas reações a estímulos materiais, estímulos. Às vezes alguém vem falar conosco de maneira muito agressiva, ou te pisa no pé e você reage de uma maneira. Porque você está deixando o comando da sua consciência no automático, em vez de você tomar esse comando e procurar agir de maneira caridosa. É muito difícil, não é fácil. Mas se a gente continuar assim, a gente nunca vai ter esse domínio, né? É bom que a gente se cerque de pessoas boas também, para que quando acontecer de alguém pisar no nosso pé e nossa consciência ainda estiver no automático, tem alguém que puxa a nossa orelha ali, né? Eu falo assim, a minha esposa é o meu freio de mão, né? É, a minha também. A gente está no processo de mudanças, de reforma e tal. E aí é quando, às vezes, eu passo do ponto, né? Aí a minha esposa vem e fala assim, não faz isso, não faz aquilo, né? Ela vem e puxa a orelha pra não deixar... Cadê a carteirinha de espírito? Cadê a carteirinha de espírito? Cadê a carteirinha? E aí ela acaba dando uma puxada de orelha. Então, assim, é bom que a gente se segue de pessoas boas também, para que a gente tenha uma boa passagem aqui nessa nossa encarnação, né? E Deus serve a gente com inúmeros amigos, pessoas que para nos auxiliar na nossa jornada, que às vezes a gente não dá conta de perceber as pessoas boas que estão ao nosso redor. Por isso que o ser humano é um animal social, né? Social. Então a gente não nasceu para ser sozinho, a gente nasceu para se relacionar com outros seres humanos. E a gente, ao tempo todo, nós não somos perfeitos. Uhum. E acontece o mesmo com a minha esposa, tá? É. Então, às vezes a gente precisa de alguém do nosso lado. Com um ponto de vista que é diferente do nosso. Senão a gente acaba sucumbindo a uma visão única, unilateral, achando que só a nossa ponto de vista é a realidade. Mas a verdade nunca está nos extremos. Nem de um lado, nem do outro. Nem de um lado, nem do outro. Então, e a gente precisa de pessoas nos ajudando e nos auxiliando e abrir para ouvir as outras pessoas também. Isso que é importante. Mais uma aqui do Aécio. Se o mal é ignorância, por que o inteligente também destrói? A inteligência não quer dizer que a pessoa tem domínio moral, né? Que ela tem evolução moral. A inteligência fez da bomba atômica, né? O avião que Santos Dumont inventou foi utilizado para a guerra. Nós hoje utilizamos, infelizmente, a internet para um monte de coisas abomináveis. O carro virou tanque, a internet, que é uma coisa maravilhosa, utilizada de maneira errada. É interessante essa pergunta, porque a nossa transição atual, que estamos indo para esse mundo de regeneração, ela necessita da nossa evolução moral. A evolução intelectual, ela foi na frente. Né? E aí acontecem esses absurdos que a gente vê. Né? Eu faço a ligação até aqui agora, como nós falamos lá no começo, com a sensitiva, que eu assisti um pedacinho ontem, dela falando que ela viu essas duas naves estrelares né? Lá acima da Avenida Paulista. Pessoal, eu não quero que vocês acreditem que existe disco voador nem nada. Eu só estou falando o que a mulher falou. Eu acredito, né? Eu não acredito no que ela falou. Não é outra coisa. Eu acredito que existe extraterrestre. Eu acredito que existe naves espaciais. Agora, dizer que eu estou aprovando que ela disse que vai ter uma ligação, não. Mas é interessante você ver do lado prático da coisa. Ela dizer o seguinte, que eles vão chamar a gente para conhecer eles, ao invés deles ficarem vindo aqui. E... A senha é o bem comum. A senha é o bem comum. Então, isso quer dizer, qualquer pessoa simples, qualquer pessoa que não seja tão inteligente, pode ter esse acesso, desde que ela pense no bem comum. E muitas pessoas que podem ser super inteligentes não teriam essa chance, porque moralmente não estão em condições, não pensam no próximo. Pensam só neles, são egoístas. né? São pessoas que não estão preocupadas com o bem do próximo. Então, eu achei assim, interessante o que ela disse. Não se isso aí é verdade ou não é verdade, isso aí está em segundo plano, né? Eu penso assim, que para você ter esse acesso, como a gente tem acesso a outras entidades e tudo, você tem que estar pensando coletivamente, às vezes, pensando no bem comum, e não pensando individualmente sendo. Então, a inteligência é uma coisa muito interessante, mas você vê, nos próprios livros do, sei, do Robson Pinheiro, do, eles falam, do Carlos Baccelli, já vi também, que o mal também sabe como reencarna as pessoas. Então são as super trevas, inteligentes. Né? As trevas sabem encarnar as pessoas. Então não é só o lado bom que sabe encarnar. Então está cheio de gente que é encarnado auxiliado pelas trevas, não auxiliado pela luz. Tem um livro, Jorge, lá na feira, Espiritismo e Essência, do Abocacis de Paula, que estará conosco lá hoje dando autógrafos às 14 horas. Esse livro, Espiritismo e Essência, ele cita a Allan Kardec, alguns trechos de Allan Kardec, dizendo que a evolução moral ela é muito mais importante para você entender de espiritismo, de doutrina espírita, do que a evolução intelectual. Porque muita gente pensa, ah, o espírita ele é elitista. Não, o próprio Allan Kardec colocou a importância de nós nos reformarmos intimamente para entendermos, porque o entendimento não é você tá citando um monte de coisa, é você realmente praticar aquilo. Aí que nós sabemos, porque essa prova que nós temos aqui nessa existência, a prova é saber fazer. Não é? Não, então, essa humildade, isso que a moça falou, é isso mesmo, é a prática da moral, do bem, que vai nos diferenciar, e não, né, o lado intelectual. E o livro, bom, Jorge, gostei da sua citação, Jorge. O livro lá na feira, Espiritismo e Essência, está com 38% de desconto. E só tem 10, então corre lá para pegar a assinatura também do autor. O Antônio Bessa colocou aqui, ignorância não é o contrário de inteligência, é a falta de conhecimento, é a ignorância da verdade. Né? É o desconhecimento da verdade. Não, né? e a negação da verdade. E o que nós temos que entender dentro da doutrina espírita que tem a nossa evolução espiritual, que independe de cultura, independe de riqueza, independe de tudo praticamente. Porque a única... aquilo que é realmente entendido da nossa evolução é a parte espiritual. Exato. Agora, a parte espiritual ela pode ser evoluída tanto na pobreza como na riqueza. Com certeza. Depende da pessoa, né? E na simplicidade ela é mais evoluída ainda. As pessoas simples são mais evoluídas muitas vezes. Não. Que as pessoas... A simplicidade também tem pobreza. Tem conhecimento. A pessoa orgulhosa, vaidosa, são aqueles que às vezes têm conhecimento. Você vê, o Manuel Gouveia até citou os livros do Robson Pinheiro aqui. A Marca da Besta, Senhores da Escuridão e Legião, que são uma trilogia também do Robson Pinheiro, que fala muito disso. E o Carlos Baccelli também fala. Só é o contrário, né? Né? É o contrário. É. Legião é o primeiro, né? E a Marca da Besta. Vamos para fazer mais um intervalo, Rodrigo? Eu ia falar alguma coisa aqui, esqueci. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar o pessoal lá do grupo, do coral de vocês, lá da casa da Amor. Do SEAC Jacó. Muito bacana, cantando músicas lindas, inclusive aquele hino que você diz que quem não souber vai para um brau, Jorge. Alegria cristã. Quanta luz. Não, quanta luz. quanta luz. Tava fazendo um censo no plano espiritual. Você sabia disso, né, Rodolfo? Tem que cantar certinho. Não, você não sabe. Tem gente que pensa que chega na é requisito. Que tem todas as separações. Católico, evangélico, espírita, muçulmano, ateu. Quando chega lá, eles perguntam. Tem uma ficha que a gente preenche. Tem a fichinha? Caramba. E aí, quando você fala, sou espírita. É requerimento. Aí ele fala, se é espírito, sou. Canta Quanta Luz aí. Quanta Luz. Se não cantar Quanta Luz, é direto para as trevas. Direto para as trevas. Porque direto. Tá mentindo, né? Vamos tá mentindo. Tá mentindo. Porque se for espírito e não conhecer Quanta Luz, não é espírito. Não é espírito. Sinto muito. Não é espírito. Mas... E vamos com música ou vamos direto comercial? Nós vamos fazer o comercial. Vai. Não. Vamos direto para o comercial, depois tá. A gente volta para o momento de gravar. Eu não tomo, não tomo. Legal. Então vamos lá. Você ia falar alguma coisa, Rui? O que você ia falar? Eu queria parabenizar a pessoa lá da Maquin, que no dia 15 de agosto completaram 50 anos de atividade. A gente vai falar no horário de aniversário, que eu botei o símbolo deles aqui também. A gente comenta nos aniversariantes. Maquin, depois que é pioneiro. Pioneiro não, né? Mas... é pioneiro na cidade, na eletrônica aí, né? De acertar os nossos aparelhos, na parte de também... aí, 50 anos de Maquin, né? Mantém essa tradição. 50 anos de Maquin. Aí, olha que legal. Eles fizeram lá. Muito legal, né? Então a gente deseja aí um parabéns, né? E para dos 50 anos de história, né? Não é qualquer empresa que sobrevive, né? Ainda mais num país incerto, né? Como fazer dar certo empresas num país incerto. Então a gente dá o parabéns para a Maquin por estar aí na luta nesses 50 anos. Para a Érica, para o Márcio e para a Abigail. Né? Esses três são, vamos dizer, o pilar da Maquin. Se a Maquin está funcionando bem, pode ter certeza que esses três... funcionando e crescendo, né? Isso que é legal. Crescendo. Eles fizeram um investimento ali no centro também, né? Num novo local, né? E a gente parabeniza aí por todo o profissionalismo e todo o apoio que eles sempre deram aqui pra gente também. Vamos lá, então? No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale e o tema que nós vamos colocar aqui, como aprender virtudes. Como aprender virtudes? Como podemos nos tornar pessoas melhores? Como retirar do coração e da mente sentimentos e valores que não apreciamos mais, que não nos fazem bem? Com certeza, esse tipo de pensamento, esse desejo, essa preocupação nos ocorre com certa frequência. Perdemos a calma quando desejaríamos ter muita paciência. Falamos rispidamente quando teríamos preferido não alterar a voz. Utilizamos palavras rudes quando o melhor seria que mantivéssemos a gentileza e os bons tratos. Quantas vezes isso ocorre? Quantas vezes não nos vemos exatamente nessas situações? Depois que os momentos de fúria passam, sentimos como que uma ressaca moral a nos maltratar, arrependidos por termos agido de forma tão desagradável. Nesse momento, voltamos a nos perguntar: como nos tornarmos pessoas melhores? Como nos modificarmos de dentro para fora? Esse é o grande desafio de todos nós. Conquistar o progresso moral, esculpindo em nossa intimidade valores nobres. Porém, logo nos perguntamos: como aprender aquilo que ainda não sabemos? Como nos alfabetizarmos nas lições que ainda não dominamos? A lógica nos diz que para um bom aprendizado é necessário um bom mestre e uma boa cartilha. Para se iniciar em um campo que desconhecemos, busquemos o melhor exemplo, a melhor referência. Quando questionados a respeito do tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, os espíritos superiores responderam a Kardec, o codificador da doutrina espírita, em uma síntese perfeita: Jesus. É por isso que, sem sombra de dúvida, afirmamos que Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que podemos aspirar na Terra. Não há melhor mestre para nos ensinar as virtudes do que Ele, o pastor das nossas almas. Amoroso sem perder a firmeza, compreensivo sem ser complacente, Jesus oferece em suas lições o melhor roteiro para as dificuldades morais que ainda atravessamos. Reflitamos sobre as bem-aventuranças. Quantos de nós investimos nossa vida ou educamos nossos filhos para que sejamos todos misericordiosos, ou mansos, ou pacíficos? Quantos acreditamos que é uma aventura ter sede e fome de justiça? Ou ainda, chorar e ser pobre de espírito? Sabedor das nossas dificuldades e mazelas, foi Jesus quem nos indicou buscá-lo quando estivéssemos cansados e aflitos, pois ele nos aliviaria. Ensinando que seu fardo é leve e suave o seu jugo, esclareceu que o grande alívio da alma é sua proposta de amar. Portanto, quando cansados de nós mesmos, quando fartos de repetir os mesmos erros e tropeçar nas mesmas dificuldades, busquemo-lo. Seja na reflexão em torno de seu evangelho, seja na prece a nos conectar com ele. Buscar Jesus será sempre a terapia maior para nossa alma. Quando corajosamente o adotarmos como o modelo e guia para nossos dias, alegrias e venturas terão morada permanente em nossos corações. E, finalmente, alcançaremos a reforma interior que tanto desejamos. Rodolfo e Carlos, o que, vocês poderiam falar dessa mensagem? Como aprender virtudes? Nossa, Rui. Mensagem maravilhosa, né? Eu lembrei aqui de uma passagem bíblica que fala, uma mensagem de Paulo, né? Que diz assim que o mal que eu não quero fazer, né, eu ainda faço, enquanto que o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não consigo fazer. A gente tenta ser bom o tempo todo, tenta fazer as coisas certas, mas a gente ainda escorrega. A gente ainda comete falhas. E aí eu acho que o ponto de apoio, o principal, assim, para que a gente escorregue menos, para que a gente não fique caído quando a gente cair nas nossas falhas, é lembrar de que Jesus está com a gente o tempo todo. E às vezes a gente se esquece de que Jesus é esse amigo que está ao lado da gente o tempo todo. Só que Jesus nos dá a liberdade de viver a nossa vida do jeito que a gente quer viver. Então, às vezes, eu quero viver essa vida no erro que eu estou cometendo porque está sendo aparentemente bacana e eu não estou vendo que isso que eu estou fazendo é o que me faz sofrer. E quando a gente se atentar para que Jesus está ao nosso lado o tempo todo e que Jesus nos dá a liberdade de viver a vida do jeito que a gente quer, mas que ao ser chamado, ele vem e nos dá todo o apoio necessário, acho que começa a nossa mudança íntima, de verdade. Eu passei por algumas dificuldades onde eu achava que conseguiria resolver tudo sozinho. E sozinho não consegui resolver nada. Então sofria, tinha minhas dificuldades, tinha os meus problemas e não estava conseguindo solução. Até o dia que eu me lembrei de algo que eu passo para as pessoas nas palestras, na escola, né, que é lembrar de que Jesus é esse amigo que está ao nosso lado o tempo todo, nos dando o apoio que a gente precisa. E aí, fazendo as minhas preces, né, conversando com Jesus, não como aquela entidade distante, mas Jesus, o mestre amigo, esse nosso irmão mais velho, que está ao nosso lado o tempo todo para nos socorrer. E aí, quando eu me conectei com Jesus através das preces, eu fui respondido, né, de pronto, assim. A resposta de Jesus veio muito rápida, muito pronta. E lembrar que você não vai receber aquilo que você quer, mas assim aquilo que você precisa. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que, muitas vezes, a gente está recebendo aquilo que a gente precisa, né, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, mas a gente ainda fica apegado a alguma coisa material, alguma necessidade material. E aí Jesus está mostrando para a gente, olha para dentro de você. Olha que aquilo que você estava querendo, que você estava pedindo, nós estamos te entregando. Você só não percebeu que isso aqui é o que vai te fazer crescer. Então, nessa mensagem, eu acho que eu tiro isso, sabe? De lembrar que o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Enquanto que o bem que eu quero fazer, eu ainda não consigo fazer. né? E que Jesus é esse mestre amigo que vai me auxiliar a conseguir fazer esse bem que eu desejo, tanto para mim quanto para as pessoas. Muito bem. Rodolfo, o que você poderia falar, mano? Sim, quando a gente lê no Evangelho a mensagem de Jesus, muitas vezes nós esquecemos dessa mensagem, porque o nosso cristianismo, ele foi ao longo dos anos um pouco deturpado, como o Jorge destacou no começo do programa. E é importante lembrar a mensagem de amor incondicional, de perdão, de esperança que Jesus nos traz. As atitudes que Jesus nos ensinou são, ao mesmo tempo, muito simples e muito complexas de se praticar, porque nós ainda estamos um pouquinho no comecinho de nossa caminhada. O egoísmo, o nosso orgulho ainda nos puxa bastante. E a gente acaba se esquecendo disso. Então, realmente, para a gente continuar na caminhada, na prática do bem, a importância dos estudos, de estarmos com pessoas maravilhosas ao nosso lado, buscar esse refúgio que nós temos nas casas espíritas, e sermos espíritas em todo o tempo, não só na casa espírita, mas também fora, e lembrando sempre do que Jesus nos ensinou, da importância de amar aquela pessoa que não pensa como nós, que é bem difícil. Uhum. Muitas vezes a gente tem raiva porque o outro não entende o que a gente está falando. Nós achamos que só porque eu estou falando alguma coisa, o outro vai passar a praticar aquilo, esquecer o que ele fala. E não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem dele é inclusiva, é de amor e de paz, que são coisas que ainda, 2000 anos depois, a gente se esquece. Essa mensagem linda, maravilhosa, ela nos lembra de muita coisa muito importante para nós, e a importância de realmente estarmos sempre ouvindo, lendo, estudando, e com pessoas boas também ao nosso lado, que nos motivam a buscar mais força para essa caminhada que é tão complexa, que é essa vida aqui na matéria que nos puxa tanto, né? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com oferecimento de WS Festas e WS Festas, né? WS sempre apoiando a gente aqui, com oferecimento aqui, os aniversariantes da semana. Coloquei aqui a Maquin também, por causa da comemoração aí dos 50 anos. Então, que a gente aí deseja aí muitos anos aí de vida da Maquin pela frente, apoiando sempre a gente aqui também no, na rádio, né? A Maquin fez algumas camisetas lá para dar que a gente usa, viu? Inclusive, a próxima vez que a gente fizer a camisa do Vivência, Rui, vamos colocar nas mangas esses negócios, os nossos patrocinadores, né? É porque a gente faz a camisa nossa e coloca assim, olha que legal os dois símbolos aí, né? Os dois. Legal. Muito legais. Na farmácia também, né? Uhum. Na farmácia comunitária nós conseguimos o apoio da Gigavale e também da Camel. Do Calinho, né? Do Calinho. No nosso caso, ele já faz isso por a gente. Basta a gente pegar o logotipo e colocar nas nossas camisas que a gente manda fazer, né? A gente manda fazer e colocar nas mangas, assim, né? Muito legal. É porque merece, né? Porque esses patrocinadores que nós estamos conversando aqui. Se não fosse a tenacidade, não fosse a boa vontade de criar esse programa aqui, ele não estaria com 21 anos aqui, né? Exatamente. Quando a gente pega a Gigavale, a Maquin, a Maquin, elas estão nesses 21 anos com a gente. Depois veio o Futecomp, depois Gigavale, né? E desde que entraram, nunca saíram. Estão aí junto com a gente o tempo todo. Então, nós dependemos totalmente deles, né? Se um desses sair da gente, a gente já que se quebra todinho. Então, mas aí o mais interessante é que eles nem estão preocupados com divulgação. Estão preocupados com a divulgação da doutrina, não com a divulgação da empresa. Só que eles assistem o nosso programa. Assistem o nosso programa e estão sempre progredindo. Não tem nenhuma que não esteja progredindo. Desde a vida toda sempre estão progredindo. Né? Então, eles não têm medo de dizer que são espíritas, não. Porque tem gente que quer se esconder de tudo quanto é jeito, botando capa em livro, né? Legal, como o Nando Cordel fala. Vamos lá? Então vamos lá. Aniversariante do dia, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Hoje, o Fernando Damião, nosso grande companheiro, grande amigo. Amanhã, dia 18, Ana Alice de Oliveira. No dia 23, a Gislene Silva. No dia 24, a Valquíria Zanetti. E no dia 27, Valéria Capriotti Marques. Olha, quem quiser, das outras casas, quiser mandar tá aqui para a gente falar do aniversariante, nós estamos à disposição, viu? Só o pessoal, pô, mas só do Paulo de Tarso, mas só do Paulo de Tarso que manda para a gente. Vamos lá, aqui na minha relação, desculpa aí, na minha relação não tem ninguém hoje aqui, mas lembrando que a Ângela, né? Esqueci o nome agora, que caiu aqui a coisa da caiu a... Caiu não, a lista? É, tem a lista aqui. Não, é, quiser, é a... Né? A Glória, se é a Glória, ver. Irmã do Eli Gonçalves, do Eli da Silva, lá de... Como é que é o nome dela? De Juiz de Fora. É aniversário dela dia 19, da Glória. Tá bom? Débora e Juliana da Casa Marcela. É dia 25. Só a gente só fala semana que vem. Na semana que vem, né? E dia semana que vem, domingo é 24 ainda. E aqui também não tenho mais ninguém aqui. Uhum. Do meu lado. Então, vamos lá para a hora da dica, porque hoje a gente não vai ter o sorteio, né, do livro. Sabe o que eu tinha visto aqui? Eu achei interessantíssimo, foi a Antônia colocando aqui o seguinte. Quer ver? Eu achei muito interessante. Antônio colocou o seguinte: o Bernardo deveria nascer na semana de 5 do 11, ó, 5 de novembro. E veio ao mundo, para nossa alegria, no dia 27 do 7. Não tinha nem 6 meses ainda. Não tinha nem 6 meses ainda. Olha. Aí tá esse homão aí que a gente vê aí pra cima e pra baixo, né? Firme e forte. Ela falou por causa do menino que nasceu com 6 meses, do José Magalhães. O Bernardo não tinha nem completado 6 ainda no útero. Nem tinha completado 6, estava com 5 e pouco. Olha só. Né? E o Bernardo vai participar do programa junto com a mãe dele, com a Antônia, no dia 31, tá? Olha só. Vamos falar sobre se continuar desse jeito, daqui a pouco as crianças estão nascendo sem ficar grávidas, sem as mães ficarem grávidas. Né? Tá diminuindo, daqui a pouco as crianças aparecem aí, eu tô aqui. Quantos meses? Do jeito que ninguém quer ter filho, só cheguei na internet. Na internet eles estavam mostrando uma criança que nasceu, era menor que uma lata de refrigerante. Hoje tá mas homem. Mas desse tamanho, mas caramba, com 5 meses é mais ou menos isso, né? Cabe na palma da mão, né? É pequenininho demais. Olha só. Então vamos lá para a hora da dica agora, né? Vamos lá para a hora da dica. Esses vídeos que nós não falamos nada da Feira do Livro. Quase não damos dicas, né? Falamos o programa inteiro. Então a gente deixa para vocês aí, dar uma dica para os nossos ouvintes, né? A gente já falou várias aqui, né? Mas deixa aí para vocês dar uma dica aí específica para eles. Eu gosto muito de livros que nós utilizamos no Evangelho do Lar. Antes de lermos algum trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre pego algum livro de mensagem do André Luiz ou do Emmanuel, e a gente ora para a espiritualidade nos dar alguma coisa que a gente precisa naquela semana ou naquele dia. E um livro... Lá na feira tem vários livros do Emmanuel, do André Luiz, mas um livro pouco conhecido chama-se Sol nas Almas, do André Luiz, psicografia do Valdo Vieira, quando ele ainda era espírita. Uhum. E tem mensagens maravilhosas nesse livro. E tem na feira. Tá com 54% de desconto. É. Olha ele, só. Ele tá por quanto, Rodrigo? R$16. Esse livro é maravilhoso, gente. É um livro de mensagem. Tem outros livros também, muito. A FEB, ela andou reeditando vários livros de mensagens. Isso. Do Manoel, e, só tem, Luiz. E só tem um lá, tá? Então corre. Corre agora. O livro Sinal Verde. Sinal Verde, fora de série. Tem lá é um também. Livro que a gente tem que ter mesmo, porque tem cada mensagem fantástica. Eu uso ele no Evangelho no Lar. É, porque você tem uma mensagem importante para a família. Prática, ali. É, bem prática. Antes, é Sinal Verde do André Luiz. Isso aí tem bastante. Isso aí tem. Com certeza tem. O mais. Sol na Alma, no Amazon, tá R$55 e lá na feira tá R$16. Sol na Alma, corre lá, cara. Corre. Ah, deixa eu falar aqui. Antônio tinha colocado aqui que a Angélica Ruim, né? Irmã dela, faz aniversário dia 22 de agosto. Né? E também tinha colocado aqui, lembrando, o aniversário da Dona Dina, que fez 92 anos, que fez dia 15 de agosto. Nós falamos semana passada. Né? E só para encerrar as minhas dicas, depois o Daniel pode colocar as dele, Edgar Armon tem vários livros interessantíssimos na feira. Inclusive livros utilizados também de Evangelho e outros livros, né? Com preços especiais também. E é um autor que a gente não citou aqui, que é muito importante. Eu peço até desculpas da gente ter citado. Não, eu vi os livros lá, Entendendo o Espiritismo. Exilado de Capela, já pro outro. Passe Radiações. Guia do Aprendiz. De Capela, Iniciação Espírita. Todos esses livros tem lá que vocês usam muito nas escolas. Iniciação Espírita. E de repente até compensa a escola que está começando aí. Compensa até comprar lá na feira. O Redentor também tem lá, que não é dele, mas tem lá também. Tem, ó. Tá com 34% de desconto aí o Iniciação Espírita. O Guia do Aprendiz tá com 33% qual é, de desconto. Qual é o valor da iniciação? A Iniciação Espírita tá com R$46. Mas é uma apostila gigante, né? Com 34% de desconto, hein? É, uma apostila gigantesca. O Guia do Aprendiz tá R$12. O Slide de Capela tá R$36, com 35% de desconto. E o Redentor? O Redentor... Deixa eu ver aqui. O Redentor tá com 34% de desconto, tá R$33. Nossa. Aí dá uma capa muito bonita. Tá o número de Jesus aí, o Redentor. Legal. Aí, se quiser também, Daniel, comentar. Bom, eu falo pro pessoal assim que, para quem gosta mesmo de espiritismo, acho que as obras básicas de Kardec são essenciais. Isso aí não tem como pular, né? Deixar de ler qualquer um deles, sim, né? Mas um livro que até o Jorge citou aqui hoje, que eu amei aquele livro quando eu li, é o Francisco de Assis, do Miramês e João Nunes Maia. É sensacional esse livro, que fala de renúncia, de trabalho, de perseverança, de boa vontade. Eu acho que esse livro é sensacional. Acho que as pessoas que gostam aí de citar Francisco de Assis aí deveriam ler esse livro aí para poder ter mais coisas ainda para dizer sobre Francisco de Assis. Que mostra a vida dos dois do espírito, né? Uhum. Que foi João Evangelista. Sim. Depois Francisco de Assis. Exatamente. Eu não sei se tem lá na... Esse livro é muito bacana. Não tem, eu acho que não tem na feira. Tem? Não, só o da Assis. Deve ter esgotado, talvez, não sei. Deixa eu procurar por João Nunes Maia. Não, mas tudo bem. Às vezes pode ser. Também todos quanto é livro não vai ter mesmo. Vai ter alguém. Fisicamente. Dá pra ter todos, tá? Mas... A gente convida a Ave Luz lá. Os espíritas para irem conhecer a Feira do Livro, que está muito bonita. Sensacional, né? Tá linda lá. Quantos títulos tem, Rodolfo? Tem. Eu não me lembro se são 1.300 títulos. Vocês falaram 1.300. Tem uma média de 7 mil livros. 7 mil livros, é. Tem 4.000. Aqui listado em 4.787 títulos. Títulos. 4.787 títulos. Títulos. Aí você tem a quantidade por livro, hein? É que tem uns que tem. Tem muito mais tem quantidade. Tem uns que não por foram livro. Encomendados esse ano, até porque. Ou porque não é possível. Na feira mesmo tem 1.300. É que aí é o nosso catálogo completo. Aqui é o contrário. Tem coisa que tentou, a gente tentou. Ah, é verdade, porque aqui tem zero, por exemplo. Tem coisa que a gente tentou e não conseguiu. Lições desse estilo tá com zero, então. Aqui conta o zero também. Eu faço um filtro. Legal. Mas bacana. É E é isso, vamos lá visitar. Então, a dica aqui fica: vamos visitar a feira do Livro Espírita. E lembrando, né, semana que vem estaremos lá aqui em São José dos Campos. No sábado que vem, dia 23, né, na véspera do encerramento da feira, nós estaremos lá participando da mesa de autógrafos lá. Que horas, Jorge? Às 14 horas. E hoje às 16. Hoje às 16 nós vamos cantar lá um pouquinho, né? Agora o dia que nós vamos fazer os... Então aqueles que quiserem conhecer pessoalmente o Jorge Reis, vá na Feira do Livro às 4 horas. Né? Eu vou pedir pro Rodrigo ir lá no meu lugar. E na tarde de autógrafos na semana que vem, no sábado. Se assustar pessoalmente. Lembra, domingo estará lá o nosso amigo Dinho, que vai fazer o encerramento lá para cantando também, ele e a Fia. Domingo que vem, e a gente fala domingo que vem ainda pra, também. E o Abrancha estará lá no sábado. O Abrancha estará no encerramento, fazendo uma roda de conversa conosco no domingo de encerramento, domingo, de manhã. A partir das 10 horas. Isso. Legal. Então é isso. Já vamos colocar aí a imagem que vocês estão vendo aí pela inteligência artificial. A gente já postou no nosso Instagram, então se vocês quiserem entrar, é Vivência Espírita tudo junto. Pra ver, o que vocês acharam aí, Daniel? Gostei. Nossa, dessa. Muito bom. Essa eles acertaram, viu? É. Os bichinhos que ficam lá dentro, os duendes. Inteligência, nada. Então, se gostarem, entra aí no nosso Instagram do Vivência, siga, curta aqui o vídeo também, o YouTube nos ajuda muito. Muita gente que assiste aqui não está inscrito, e a gente agradece a participação de todos vocês, né, de estar aqui conosco. Então deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E siga nosso Instagram também, Vivência Espírita, tudo junto. A gente agradece a atenção de todos vocês. A enquete que a gente lançou aqui, você acha que o planeta Terra já está vivendo o início de um mundo de regeneração? Então houve 111 votos e 83% acredita que sim. É, olha o Pareto aí, 80-20. E 17% acredita que não. Não estamos aí num mundo, no início, vivendo o início do mundo de regeneração. Então a gente deixa aí para vocês comentarem sobre isso. E até o próximo programa às 8 horas. Jorge? Bacana. Eu tenho que falar também, viu, Jorge, que sábado nós teremos o bingo da Umban Valley lá na sede da tenda de Umbanda. Vê pra gente o endereço. Deocleciano. Peraí, que eu já vou pegar aqui. Peraí, só rapidinho. Vai ser na. Qual que é a tenda de Umbanda? Qual que é o nome? É Vó Catarina? É. Peraí, Vó Catarina. Peraí, que eu pego aqui também. Pai Jeremias? É, Rua Deocleciano Borges de Oliveira, número 136, Santo Inês 2. E a partir das 14 horas, então, terá lá o bingo da Umban Valley para arrecadar fundos para a Umban Valley, você conseguir fazer a Umban Valley no dia em novembro. São 3 eventos que serão feitos para comemorar tarde do bingo. O dia da Umbanda. O dia da Umbanda é dia 15. Tá aí, a tarde de bingo, né? É. Tá às 14 horas, lá na Casa de Caridade, Pai Jeremias e Vovó Catarina. Tem outra notícia legalzinha aqui. A Giga Vale, por exemplo, a Giga Vale está convidando as pessoas. Queremos você no nosso time. Vagas de estagiário ou estagiária, né? Lá na Giga Vale, mandar o currículo para eles lá. Né? O nome da menina para mandar. É Raquel. Pode entrar no Manda para Raquel. A Giga Vale atacada aqui, né? Também, né? Manda para Raquel. O telefone é 98217-0030. 98217-0030. Raquel, envia seu currículo. Massa. Então, vaga para estagiário masculino e feminino. Aí, tem que estar cursando o segundo ano do ensino médio. Um trabalho maravilhoso que a Silvia e o Carlos fazem lá. E o Gabriel foi efetivado aí, ó. Gabriel, pela sua efetivação. Ó. Então, abriu a vaga dele porque efetivaram ele, olha só. Então, não é que... É o Giovanni, né? Que é o esteio também lá da Giovanni é o comprador, né? Que tá lá no. E eles fazem um trabalho maravilhoso. Só que a Silvia tava falando, a hora que A gente treina a garotada e quando tá bom, o pessoal vem aqui e leva eles embora. Aí, ótimo. Tá aí, ó. Vagas, aí tá o telefone também. 12 98211 17 0030. É, Raquel, você manda o currículo para ela, tá bom? Tem que estar cursando o segundo ano do ensino médio. É esse, o único requisito é esse aí. E esse aqui é de tecnologia de informação. Não sei se são, talvez é duas vagas. É uma vaga para ajudante de pátio e a vaga de estagiário de TI também, né? Então, quem faz TI aí também pode aproveitar. É, e sábado também haverá na Fraternidade Paulo de Tarso a pizza da Fraternidade Paulo de Tarso com sabores mussarela, misto e calabresa, tá? Uhum. É o preço de R$45 para levar para casa para assar. Toda essa renda é para as cestas básicas para as pessoas que estão cadastradas lá no Paulo de Tarso. Maravilha. Bacana. Podemos encerrar, Rodrigo? Vamos lá. Então vamos encerrando aqui com o livro Palavras de Luz. Para encerrar, vamos mandar um recadão para o nosso irmão Carlinhos. Sentimos a falta dele mais uma vez aqui. Muito. Se Deus quiser, no domingo ele estará conosco. Meu estômago está roncando. É. Ainda tomei dois cafés pretos, que não foi você que fez também, que ficou ruim ainda. E agora ele não avisou, só para a gente sentir mais falta ainda. Exatamente, mas eu estou sentindo muita falta. Meu estômago mais ainda. Temos que agradecer o Silvio. Deixou a gente tá passando tentando fome fazer aqui. O melhor, né? Não, o Silvio, o café já está ficando mais ou menos. Já melhorou da semana passada para hoje. Né? A água está muito boa. A água que ele trouxe para nós está boa demais. A água está boa. Está uma delícia aí. É. Mas o Silvio não está substituindo o Carlinho. O Silvio está quebrando o galho, porque o Silvio está aqui toda semana com a gente, né? A gente fala assim, só de brincadeira, Carlinho, a gente quer que você fique bom logo, parar com esses resfriados aí que está dando. Você dá umas vitaminas, uns negócios. Nós vamos dar uns passes nele aqui a semana que vem. Talvez é isso que ele está precisando. Ele sara, né? É, exatamente. E se não der certo, a gente manda lá para o P3B lá. Exatamente. Pode ser isso também, né? A Antônia foi quarta-feira fazer a palestra lá na Luz, no Centro Espírita do Carlinho lá, né? Então vamos encerrando aqui com o livro As Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. O perfume embalsama primeiro o vaso que o transporta. Olha que legal. Encontro marcado é o livro, capítulo 37, Ao Explicador Espírita. Olha só o nome, que legal, Explicador Espírita. O Carlinhos sempre lê, hoje eu vou fazer uma homenagem ao Carlinhos e vou ler o livro que ele lê toda semana aqui na hora da abertura, Virtudes e Valores, Jorge Reis, pelo Espírito Tiaguinho. E a capa foi feita pela inteligência artificial, né? Inteligência artificial. Tem lá na Feira do Livro Espírita também, quem quiser, né? E eu vou ler até o que está aqui na contracapa, né? As qualidades sublimes que devemos conquistar são chamadas de virtudes, cujo ápice é amar. Já os valores sublimes mostram nossa humanidade, nossa moral e respeito é quem somos de verdade. E tá com Espírito Tiaguinho. 33% de desconto lá na feira, ó. Quanto tá custando lá? R$10, olha só. Então. R$10 e só tem 5, então corre lá. Corre lá na feira. Legal. Ô Rui, quem tá aqui a semana que vem mesmo? É o Ari Rangel que já vem. Legal. Olha, pessoal, vamos aproveitar. Esse sistema que o Rodolfo me passou foi a melhor coisa que ele me passou aqui. porque você já consulta na hora. Já consulta na hora aqui e já fala pro pessoal, já divulga. É bom que eu tenho ele aqui, que o Rodolfo passou também, para ver se meus livros estão saindo. Aí se tiver saindo, eu corro lá e levo mais. Essa foi a intenção. E ele passou, ele não sabe, mas passou uma arma pra gente, que agora eu vou checar se os livros estão lá mesmo, se tá tudo. E vou lá perguntar. Mas eu vou dar uma passada lá também agora, hoje. Rodolfo, então as suas considerações finais do programa de hoje, da sua participação. E a prece, quem vai fazer? É o Daniel? Daniel. Eu sou muito grato realmente para vocês, do Daniel também, de estar aqui conosco. É um enorme prazer a gente estar caminhando juntos, meu irmão, e estar divulgando a doutrina espírita, que é o mais importante, é a nossa missão aqui hoje. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, pessoal, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui com o Rodolfo. Né, a gente está fazendo aí tentando trabalho em parceria aí do espiritismo aqui na nossa região. E poder colocar, né, as nossas ideias aqui na rádio é muito bacana, né? Mais pessoas vendo que existe essa união, que não tem divisão nenhuma entre as bandeiras espíritas, né? Luz, aliança, não tem divisão, nós somos espíritas. Isso. É, acho que bacana isso. Então fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade de vocês da rádio de nos convidarem para que a gente possa... Teve aqui esse momento de conversa e bate-papo bem descontraído, onde a gente mostrou um pouquinho que a gente está junto nessa nossa frente de trabalho. É, nós só queremos dizer para vocês que a nossa rádio aqui está à disposição, viu, do movimento espírita aqui de São José dos Campos. Obrigado. A hora que vocês precisarem, é só falar comigo, com o Jorge, com o Rodrigo, e vir participar com a gente aí, né? Maravilha. Tá bom? Deixa eu dar um recadinho antes da prece do Daniel, que eu esqueci aqui, que o Mazala que pediu para mim, o Adolfo Mazala, que lá no GENC, Grupo Espírita Nossa Casa, eles vão dar início lá um ESD, né? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O início será dia 1º de setembro, é presencial, né? E as inscrições direto lá também, pelo telefone 98866-1867. É no GENC, né? 98866-1867. Na nossa casa. É. Então, será às segundas-feiras, às 19h45, dia 1º de setembro, inicia lá o terceiro ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse é o curso mais completo que tem na Doutrina Espírita, é o ESD. Obrigado, Daniel. Com você, meu irmão, fazer uma prece aí pra gente. Bom, pessoal, queria convidar todos vocês nesse instante a cerrar os olhos físicos e abrir os olhos da alma para perceber toda essa grandeza que a espiritualidade amiga nos presenteou nesta manhã. Esses amigos que estão junto de cada um de nós, aqui na rádio, acompanhando cada um dos nossos amigos vivencianos em suas casas. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que nos deu essa dádiva de estarmos reunidos, de estarmos aprendendo, e para que nós possamos levar isso a mais locais, esta dádiva bendita, vamos elevando os nossos pensamentos e direcionando a todos aqueles que passam por um sofrimento, os nossos amigos que se encontram nas ruas, os nossos irmãos que estão acamados, seus familiares que sofrem com eles a sua dor, os nossos velhinhos nos asilos, as crianças dos abrigos, os nossos irmãos que se encontram encarcerados, pagando para a sociedade a sua dívida. Vamos elevando os nossos melhores sentimentos, envolvendo aos nossos irmãos que partiram em regresso ao mundo espiritual. Aqueles nossos irmãos que se enganaram acreditando que o suicídio pudesse lhes tirar a dor, que eles sejam amparados na espiritualidade e que o nosso abraço fraterno possa alcançá-los, dando um paz, dando-lhes o sentimento de amizade que existe entre cada um de nós. Vamos elevando os nossos melhores sentimentos, direcionando a todos os governantes da Terra, que esses irmãos sejam tocados por este abraço fraterno que enviamos e que possam, por um instante, viver a fraternidade verdadeira, pensando no bem coletivo, pensando nos ensinamentos de Jesus, de amar ao próximo. Vamos aproveitando esse instante, elevando os nossos melhores sentimentos e direcionando sobre os nossos lares, sobre os lares daqueles que nós amamos, e que essa chuva de bênçãos se derrame sobre estas casas, inundando todo o ambiente,